lembrar que o crédito tributário está previsto em lei. Todo empresário tem objetivo e tem a possibilidade de solicitar, há uma fila para isso, e o que o Ministério Público identificou, e hoje por isso nós temos essa operação na rua, é que havia um esquema para o favorecimento da devolução de crédito tributário para quem pagava propina. Existe um funcionário da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo que está preso também nessa manhã, que é apontado pelo Ministério Público como o articulador desse esquema, quem liberava esse crédito tributário para essas empresas que pagavam propina para receber o valor que tinham ali para receber se ficassem na fila. Então o esquema era esse, o que nós temos de informação até agora é isso. O mais importante, o dono da rede Ultrafarma de farmácia, Sidney Oliveira, está preso, não é o presidente da Fast Shop, é um executivo. O presidente da Fast Shop está sendo investigado. Quem foi preso foi um executivo de alto escalão da rede Fast Shop, que também, segundo o Ministério Público, identificou nas suas apurações, na sua investigação, também estava envolvido nesse esquema. E esse funcionário da Secretaria Estadual da Fazenda, que não teve ainda o nome divulgado, mas daqui a pouco nós vamos ter todas as informações e saber se outras empresas também estão envolvidas nessa investigação. É uma operação grande que está em curso hoje aqui nas ruas de São Paulo, nas cidades próximas, para prender os envolvidos e também buscar documentos que possam corroborar com essa investigação. Já tem mais notícias chegando aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. A gente volta rapidinho, não sai daí. Rede Bandeirantes de Rádio. O avião da Gol colidiu com outro. Pelé está de costas para o gol. Onde está o futebol argentino? Eu Diego Maradona. Maradona. Foi morto a tiros esta noite. Somos o Exército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada, muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Todo domingo, às 9 da noite, na Rádio Bandeirantes, você ouve Lendas, a história, a discografia e as curiosidades de lendas da música mundial. O primeiro programa produzido e apresentado por inteligência artificial, mas com a emoção que as lendas merecem. Lendas, todo domingo, às 9 da noite, na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Estamos de volta aqui com o Jornal Gente para falarmos agora sobre projetos em tramitação no Congresso que protejam crianças e adolescentes no mundo digital. Nós já trouxemos esse assunto aqui hoje, é algo que está sendo muito debatido agora no país, a partir da denúncia que foi feita por um influenciador, dizendo mais ou menos o seguinte: existem pessoas usando adolescentes, e às vezes até menos que adolescentes, crianças de 10, 11, 12 anos, em produção de conteúdo digital monetizado, conteúdo erotizado e muitas vezes com a permissão, com a anuência e até com a remuneração dos pais dessas crianças e adolescentes. E agora o presidente da Câmara, Hugo Mota, aliás, numa crise de popularidade, resolve colocar esse assunto tão importante em pauta. O repórter Rodrigo Vilela, direto da Rádio Bandeirantes de Brasília, vai dizer pra gente o que é que tá em debate, quais são esses projetos e se há de fato a possibilidade de que isso entre em votação, né, Rodrigo? Bom dia. Oi, Thaís, bom dia a todo mundo que acompanha o Jornal Gente. Opa, vamos refazer aqui a conexão com o Rodrigo Vilela, que está fritando um pouquinho. A questão é que esse assunto já é discutido há muito tempo no Congresso Nacional. E agora, Pedro, depois daquela invasão da mesa diretora da Câmara, o presidente Hugo Mota, até precisando de uma bandeira, de alguma coisa que traga de novo o holofote sobre ele, resolveu colocar esse assunto em debate. Que bom, que bom. É algo que de fato interessa a sociedade. Rodrigo Vilela, quais são os projetos, Rodrigo? Agora sim, Thaís. Thaís, há uma promessa de pautar com alguns projetos que avancem, né, na legislação para proteger crianças após essa denúncia que foi feita pelo influencer Felca, né? O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, falou que deve avançar com esse assunto esta semana, mas até agora ainda não há uma definição sobre a pauta. Há diversos projetos que tramitam no Congresso Nacional que tratam sobre essa questão, Thaís. Há cerca de 40 projetos de lei tramitando no Senado e na Câmara que abordam justamente esse tema. Claro que, como é um assunto que está em alta, isso chama a atenção dos parlamentares, que apenas de ontem para hoje, Thaís, cerca de 10 projetos já foram protocolados sobre essa mesma temática. Há projeto de 2022 que já está na Câmara, já tramitou no Senado, está em uma comissão da Câmara e não avança. Houve até alguma movimentação em abril, mais no início do ano, como quando uma garota acabou perdendo a vida fazendo desafio, desses desafios de internet, a gente sabe como isso acontece, e quando há casos desse tipo que chama a atenção da imprensa, que há essa mobilização social, o Congresso acaba se mexendo para tentar, né, atender esse anseio ali da sociedade, mas esse projeto está parado em uma das comissões da Câmara dos Deputados. A promessa do Hugo Mota é andar com esse projeto, com esses projetos, que disse o presidente da Câmara que são, né, que esse é um assunto agora que toca o coração e pretende andar com esse assunto. Porém, para ver essa definição, depende tudo, Thaís, da reunião de líderes que vai acontecer logo mais, ainda na manhã de hoje, para ter essa definição de pauta entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e os líderes partidários, que é nesse momento ali que há essa definição da pauta do que vai ser votado no plenário da Câmara. Por enquanto, a expectativa, né, apesar de ser um tema de urgência, não é a gente não consegue enxergar o que vai ser de fato pautado, né? Há um problema ali de tramitação dos projetos na Câmara dos Deputados, essa falta de consenso ali entre líderes e o presidente da Câmara, Hugo Mota, né? Mas a ideia é levar esse projeto hoje para a reunião de líderes para conseguir definir o que vai ser votado. Por enquanto, Thaís, eu chequei agora há pouco, né, minutos antes de entrar aqui com vocês, para dar uma olhada no que está pautado na Câmara dos Deputados. Olha, a gente tem cerca de 20 sessões convocadas até o fim desse mês na Câmara dos Deputados, e absolutamente todas, Thaís, que foram lançadas até agora ali no plenário, são apenas sessões de homenagem. Nenhuma é diferente disso, todas de homenagem. Ainda não há nada definido ali para votação, essa definição que deve ocorrer hoje. No Senado, a situação é um pouco mais diferente, está um pouco mais avançada. A senadora Damaris Alves, por exemplo, já fez uma coleta de assinaturas para instalação de uma CPI. Já são mais de 50 assinaturas, né, quando necessário para instalar uma CPI, são 27. Então, no Senado deve haver esse avanço com a instalação da CPI. Participam ali desse pedido de CPI parlamentares da base do governo e também parlamentares da oposição. Na Câmara, a expectativa é da presença, da participação do influencer Felca, né? O deputado federal Alberto Neto, do PL do Amazonas, deve apresentar um convite para que o influencer participe de uma sessão da Comissão de Segurança Pública nos próximos dias. Volto com vocês. O Olha, obrigada pelas suas informações, informações mais do que completas, direto de Brasília, sobre esse tema da adultização, que está sendo tão debatido amplamente, e agora ganhou mais força aí dentro da nossa sociedade, um tema muito importante para a gente discutir. Nós convidamos aqui para o Jornal Gente para conversar conosco o doutor em psicologia, Leonardo Goldberg, para falar exatamente sobre esse fenômeno que está acontecendo. Leonardo, muito bem-vindo ao nosso programa, obrigada por aceitar o nosso convite de estar ao vivo aqui conosco. O que eu queria começar conversando contigo é o seguinte, a gente sabe que as crianças, elas estão mais precoces, os adolescentes, por uma série de motivos que a gente ia ficar debatendo aqui vários dias, mas principalmente por conta desse mundo digital. Eu queria que você traçasse um paralelo entre a chamada adultização e o amadurecimento saudável de uma criança, de um jovem. Bom dia, Sônia. É um prazer estar com vocês nessa manhã para discutir esse assunto tão premente. Bom, quando a gente pensa assim na entrada na sexualidade, né? A entrada na sexualidade, ela traz sempre alguma dimensão relativamente traumática. A questão com as redes sociais ou com a estrutura das redes sociais é que, de certa forma, há uma espécie de dispositivo, né, que produz um empuxo para cada vez mais, de certa forma, se monetizar o próprio corpo ou se monetizar estratos específicos, né, de um tipo de circulação da erótica que causa efeitos muito deletérios e, eu diria assim, com um potencial traumático devastador, né, cada vez mais, em que as crianças são expostas, o lugar social da criança, ele vai desaparecendo a partir do momento em que não há nenhum crivo, né, para o uso das redes sociais. E então, portanto, quando a gente pensa assim num certo paralelo, o que eu posso dizer de saída é que a própria estrutura, ela produz um empuxo a esse tipo de manifestação. Professor, doutor Leonardo, muito, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Essa questão choca, entre outros aspectos, principalmente pela anuência dos pais, pelo estímulo de pais, né? Essa a preocupação. Isso revela que o problema está mais nisso, né? Quer dizer, do dever dos pais de cuidar dos próprios filhos, impedindo que eles façam isso, ou dos pais alterarem o seu comportamento oportunista, até criminoso, de explorar até a sensualização de crianças e adolescentes, etc. Queria que você falasse sobre isso, sobre a quem cabe esse papel. É o Estado, de alguma maneira, interferir nisso, ou os pais é que têm que ser responsabilizados por uma atitude como essa? Bom dia. Essa eu acho que é a questão talvez mais fundamental do tema. Essa polêmica, ela faz a gente pensar algumas questões, né? Quando a gente pensa em resguardar os direitos da infância ou resguardar as crianças, muitas vezes o tema é levado a considerações como, bom, mas a família sabe o que ela faz com cada uma das crianças, ou a cultura familiar, ela de certa forma serve para, e de certa forma isso se mostra um engodo, porque a gente vê como muitas vezes a família, pensando num ideal de ascensão social, de monetização rápida, um certo oportunismo mesmo, ela decide pela criança, né? O que que a criança é enquanto um ser social? Ela, de certa forma, é alguém que não responderia desde ou a partir das próprias decisões ou das próprias escolhas. E, de certa forma, ela vai ter que lidar lá na frente com decisões e escolha dos pais que referem à entrada na sexualidade, esse tipo de exposição, esses efeitos que podem ser assim, o potencial traumático, ele é incalculável, né? Esses efeitos, eles podem ser deletérios por muito, muito tempo. De certa forma, as redes sociais, elas são assíncronas e, portanto, quando a gente se expõe, né, a gente vai continuar se expondo de uma maneira contínua, ad eterno. E, bom, se a gente pensa em responsabilizar os pais, a gente também tem que desdobrar essa questão sobre como implicar as próprias redes sociais, as grandes plataformas, as big techs, nessa discussão, né? Como é que há um certo colapso entre o público e o privado, onde o lugar social da criança ele não é minimamente resguardado e onde os pais conseguem, e inclusive pelo que eu averiguei, os pais chegavam a fazer contratos, né, com esse influenciador que tinha a plataformização da exposição das crianças. Bom, eu acho que isso é uma questão assim, que é fundamental a gente colocar na coisa pública, sem recair para um certo pânico moral, e pelo contrário, que a gente possa discutir como o Estado ou como modos de regulação resguardem ou protejam pelo menos esse abuso da imagem dessas crianças. Doutor Leonardo, a gente está falando aqui de uma questão que está em pauta e é uma questão bem determinada, que é o uso da imagem sexualizada de adolescentes com a autorização dos pais e muitas vezes com os pais recebendo vantagem financeira disso. Há um caso, por exemplo, de um influenciador que produzia esse tipo de vídeos e que conseguia que os pais emancipassem os seus filhos para que ele não tivesse nenhum tipo de problema com a justiça e em troca dava aos pais confortos financeiros. Então, esse é um caso ali que ligado à esfera criminal. Mas é claro que quando a gente começa a discutir isso, a gente também se pergunta sobre o quanto nós, pais, que não estamos nem de longe ligados a um esquema como esse, também expomos indevidamente a imagem dos nossos filhos nas redes sociais. Às vezes de forma inocente, parabéns, Pedrinho fazendo 5 anos, que lindo, colocando cenas familiares, fotos de crianças e adolescentes, compartilhando com os amigos nesse mundo aberto que é a internet. Eu queria que o senhor falasse agora para os pais, acho que a maioria deles, que já fez isso pelo menos uma vez na vida e que agora se deparando com essa notícia se pergunta, puxa vida, será que eu coloquei o meu filho em algum tipo de risco? O que o senhor acha? Eu acho que essa questão também é muito importante, porque a gente naturalizou as redes sociais ou as grandes plataformas a um ponto em que a gente não consegue entender ou averiguar que quando a gente posta alguma coisa, há um colapso total entre o público e o privado, né? Às vezes a gente acha que está resguardado num grupo de família, de WhatsApp, e há uma certa promessa, né, de sigilo ou criptografia de ponta a ponta. Bom, mas cada vez mais a gente vê que esses sistemas não são invioláveis e que quando a gente produz alguma coisa para as redes, a gente tem que levar em consideração que essa produção, ela sempre inclui um risco de isso se abrir para o grande público. Quer dizer, a gente quer mesmo expor a nossa intimidade sem averiguar quem é que mais ou menos está lá do outro lado? Bom, eu acho que a gente tem que sempre levar em consideração quando a gente posta alguma coisa, de saída isso. E eu nem digo assim no Instagram, nas grandes redes sociais, mas até em plataformas como grupos familiares, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Esse caso especificamente, ele chama bastante atenção porque há essa dimensão de contrato entre os pais e esse influenciador digital, mas ao mesmo tempo, o Felca, né, o influenciador que faz essa denúncia, que organiza, que elabora essa denúncia, ele toca num ponto interessante, né? Que a coisa é tão obscena que o influenciador que organizava esse tipo de exposição, ele tinha, se eu não me engano, entre 15 e 20 milhões de seguidores, né? Então a coisa é tão naturalizada a um ponto em que a gente se depara com essa dimensão e, de certa forma, bom, se tem 15, 20 milhões de seguidores, a gente nem precisa colocar em questão. Quer dizer, isso já é não só normalizado, mas até normatizado. Já deve ser mais ou menos uma norma da internet. Na verdade, foi bastante importante o modo como esse Felca ele intervém, porque ele coloca uma dimensão que já estaria normalizada em questão. Eu acho que cada vez mais a gente, assim, pensar os formadores de opinião, eles têm que mesmo admitir uma dimensão crítica em relação àquilo que é relativamente normalizado na internet, assim. E mais do que na internet, a partir das grandes estruturas das redes sociais, assim, que se não houver algum modo de regulação, seja lá qual for, o empuxo sempre vai ser para um certo escancaramento de obscenidades, assim. Nós estamos conversando aqui com Leonardo Goldberg, que é psicanalista e doutor em psicologia. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: antes da pergunta, só uma contribuição de um ouvinte que mora na Alemanha, André da Mata, que me mandou o seguinte recado. Pedro, aqui na Alemanha chega a ser uma neura. Não se tira foto de crianças em locais públicos, nem em festa, muito menos na escolinha. Se eu quiser tirar uma foto do meu filho com um amigo na escola, eu preciso pedir permissão para o pai das outras crianças antes de publicar. Tem leis duras de proteção à imagem, mesmo adulto, muito mais em relação às crianças, só para contribuir aqui para o debate sobre o que a Thaís perguntou. Mas a minha pergunta para o senhor é: e quem consome esse tipo de conteúdo? Pode ser comparado aí ao receptador que vai, por exemplo, comprar um produto roubado e falar: ah, mas eu não roubei, eu tô só comprando aqui o produto que foi roubado. Mas se ele não compra ali, não tem a oportunidade, né, pro bandido vender e ele não vai roubar. Então é uma sequência que me parece lógica. Nesse caso, quem tá consumindo, eu não tô fazendo nada de errado, tô só assistindo aqui, clicando. É possível também ter algum tipo de responsabilidade? O que nós podemos trazer para quem consome esse tipo de conteúdo na internet? Essa questão é importante, assim, porque me parece que é isso, né? Há um polo que, de certa forma, consome de uma maneira, assim, voyeurista, quase tudo na internet. A gente vai encontrar nicho para quase tudo, né? A questão de uma certa tipificação penal é, bom, se há um certo consenso regulatório sobre a dimensão criminal disso, aquele espectador, ele também poderia responder de certa forma legalmente, juridicamente, e eu acho que a questão vai além, assim. Eu acho que a questão passa por duas dimensões. A primeira, especificamente sobre esse tema, né? Porque daria pra gente desdobrar para vários outros temas que eu acho que são prementes, que alguém falou sobre essa coisa, acho que você mesmo fala sobre essa coisa da Alemanha, da proteção das imagens. A gente vive uma questão, assim, sobre a proteção de dados, ela, assim, é alarmante, de uma certa urgência no Brasil, né? Essa coisa desde o polo dos roubos aos celulares até a não observância da LGPD, a gente vê, assim, um uso das imagens, tanto pelas grandes, das imagens, dos dados pelas grandes corporações, por grupos criminosos. A gente vive um momento de crise muito, muito importante no Brasil, que eu acho que recai para todas essas questões, inclusive, né, esse caso especificamente. Mas, bom, se há o polo voyeur, assim, ele também responderia de uma certa forma, ele também está implicado na equação. Se há o polo que vai fazer, a gente pode pensar, né, que há contrato entre esses pais e os influenciadores digitais, essas empresas, mas essa, na verdade, é uma questão que já existia lá desde os anos, pelo menos desde os anos, entre anos 60 e anos 70. A gente vai encontrar vários casos sobre propaganda e marketing infantil, como as crianças, elas, de certa forma, eram colocadas como objeto, responsabilidade, escolha, nas grandes peças publicitárias, né? Mas eu acho, assim, sem nostalgia nenhuma, eu acho que houve uma degradação muito importante sobre a gente não discutir, né? Sobre a gente não discutir como a gente vai dar um certo lugar para as crianças, como a gente vai tratar as crianças, como a gente vai resguardar um certo direito, né, de escolha que a criança não teria exatamente nesse momento. Eu acho que vocês se recordam, entre os anos 60 e 70, o quanto havia discussões muito importantes se a gente poderia pensar num seriado, num filme que as crianças fossem protagonistas. As atrizes, né? As chamadas meninas prodígio, meninos prodígio, Professor no, Leonardo. No Brasil houve casos, né? Desculpa. Não, eu achei que o senhor tivesse concluído já. Se quiser concluir, por favor. Eu ia lembrar no Brasil aqueles casos do cigarro, né? Eram discussões polêmicas, havia grupos de juristas, grupos de trabalho para definir se uma criança poderia participar, assim, se uma criança poderia participar ou não de uma peça publicitária, às vezes uma peça publicitária razoável. Se a gente tem um cara com 20 milhões de seguidores expondo as crianças ao primeiro encontro amoroso, essa dimensão erótica mesmo, num take muito específico, e a coisa ela só passa a ser problematizada a partir do momento em que um influenciador assim coloca as coisas às claras, a gente está numa dimensão de crise que as coisas estão sendo naturalizadas de uma forma assim, sem advertência, sem barreiras muito específicas. Isso diz muito respeito de um momento específico que a gente vive. Muito bem, Leonardo Goldberg, psicanalista, doutor em psicologia, conversou com a gente sobre esse tema importante aí do dia, do momento contemporâneo. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes e Band News TV. Obrigado e um bom dia para vocês. Obrigada, bom dia. Tem mais já chegando notícia aqui no Jornal Gente, que você confere todas as manhãs conosco. A gente volta rapidinho. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Os donos da bola Brasília, a resenha do esporte candango com a goleada de informação e bom humor, as polêmicas da rodada, lances decisivos e análise com uma equipe pra lá de entrosada. Aqui seu time entra em campo e você veste a camisa 10 no debate. O futebol do jeito que você gosta e os craques que tem muito o que falar. Se a bola rolou no Distrito Federal, está na tela da Band, os donos da bola Brasília. De segunda a sexta, de 12:30 a 1:30 da tarde. Da bancada do Jornal da Band, direto pro Boa Tarde DF. Eu, Lana Cânepa, chego para reforçar o time desse jornal que já é a cara de Brasília. No início da tarde vai ter informação com credibilidade, muita apuração, sem perder o bom humor. Nossa reportagem segue de olho no que mexe com a sua vida. O Boa Tarde DF é prestação de serviço, é movimento, trânsito ao vivo e muito mais para você ficar bem informado. De segunda a sexta ao meio-dia, agora comigo, Lana Cânepa, na tela da Band. Aqui no Jornal Gente, a gente vai falar sobre um assunto que está chamando atenção no Vale do Paraíba, na divisa das duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê, Thaís? Via Dutra, né? Todo mundo conhece a Via Dutra. A maior carga que já passou pela história da rodovia é mesmo de parar o trânsito. O tamanho da estrutura que está sustentando um transformador chamou a atenção de quem estava passando pela Via Dutra ontem, atraindo curiosos pelo caminho e pessoas, né, que estão acostumadas ali a ver muita coisa na Dutra, mas nunca viram um bichão desse tamanho passando lá. Para vocês terem uma ideia, a carga excedente avançou mais do que o planejado. Ela saiu do quilômetro 154 de São José dos Campos, foi até o 101 em Pindamonhangaba, onde está parada para descanso, porque não é fácil, né, deslocar um trem desse tamanho. A previsão é que ela retome o trajeto amanhã e siga até o quilômetro 46 em Cachoeira Paulista. Ontem o comboio percorreu 53 quilômetros, levando 4 horas para completar esse trajeto entre São José e Pinda. 4 motoristas conduzem o comboio. E nós, na nossa reportagem lá na Band Vale, conversamos com um deles mais cedo. Ele falou no Pulo do Gato, viu, Thaís, que é preciso ter uma sincronia. Todos os 4 precisam estar ali alinhados para que nada saia do controle. As máquinas aí que estão sendo transportadas, elas carregam o transformador e ocupam duas faixas da rodovia. Cada vez que o comboio sai dos recuos à margem da pista, é preciso interromper o trânsito para garantir a passagem segura. É muito grande mesmo. Os motoristas que trafegam pela Dutra precisam redobrar a atenção. Então, se você vai passar aí pela Dutra nesse trecho nos próximos dias, toma cuidado, porque a segurança é a prioridade. Essa carga está sendo levada até o porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Ué, mas por que ela saiu de São Paulo e não foi para Santos? Porque o porto de Santos é mais caro. A operação ficaria mais cara. Além do que, a descida de serra tem curvas, então isso dificultaria também o caminho. Para onde vai essa carga? Arábia Saudita. A operação mobiliza 50 pessoas, envolvendo aí concessionária, polícia rodoviária, a NTT DR. E para se ter uma ideia, o conjunto que transporta o transformador tem 136 metros de comprimento, equivalente a um prédio de 45 andares. São 59 eixos, 396 pneus e 4 motoristas ao mesmo tempo. O trajeto que vai ser percorrido vai ter um custo de R$3.000 só de pedágio. A operação toda da logística é de R$2.000.000 para que a carga possa chegar até a Arábia Saudita. Vejam só que operação especial na Via Dutra. Eu que não quero cruzar com esse trem aí no meu caminho, Pedro Campos. Gigante, gigante. A maior carga da história da Via Dutra sendo transportada. Que isso. Parece uma centopeia sobre pneus, impressionante, né? Não tem, é? Tem um número de, tem um número de pneus? Quase 400. É isso aí, 200 pneus, 300, tô 396. Não tô conseguindo, não. 396 pneus. Agora eu tava aqui pensando, o problema vai ser colocar isso no navio. Quem é que faz? Imagina. Esse é um problema para depois, Cláudio. Deixa eu chegar lá primeiro. Eu já fico aflita com os quatro motoristas de caminhão. Os quatro exatamente na mesma velocidade. Você dá uma aceleradinha a mais, já pode provocar um grande problema. Jornal Gente segue no ar a partir de agora na Rádio Bandeirantes. Na Band News TV tem mais notícias chegando com a Roberta Russo e o Radar. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Rede Bandeirantes de Rádio. Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. O valor de ser MAC é fazer parte de uma instituição de 154 anos que forma profissionais e cidadãos de valor. O valor de ser MAC é ter no seu currículo uma marca de peso nacional valorizada pelo mercado de trabalho. Descubra o seu valor de ser MAC. Faculdade Mackenzie Brasília. Novo Campus, 902 Sul. O que você aprende se torna você. Processo seletivo 2025. Inscrições abertas. Começar o dia embasado e preparado para tudo que vier. É o seu Pulo do Gato, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 5 da manhã. Informativo com muita prestação de serviço e o Boca no Trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol. O Pulo do Gato, apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves. Os donos da bola Brasília, a resenha do esporte candango com a goleada de informação e bom humor, as polêmicas da rodada, lances decisivos e análise com uma equipe pra lá de entrosada. Aqui seu time entra em campo e você veste a camisa 10 no debate. O futebol do jeito que você gosta e os craques que tem muito o que falar. Se a bola rolou no Distrito Federal, está na tela da Band, os donos da bola Brasília. De segunda a sexta, de meio-dia e meia a 1:30 da tarde. YC 483, em 89,9 FM. Rádio Bandeirantes Brasília, uma emissora do grupo Bandeirantes de Comunicação. Bandeirantes. avião da Gol colidiu com outro. Pelé está de costas para o gol. Onde está o futebol argentino? Eu Diego Maradona. Maradona. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Exército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada, muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Jornal Gente. Muito bom dia, Brasília, 9:30, nosso Gente Brasília já está no ar para você com as principais notícias do dia. Tem muita informação chegando nesta manhã de terça-feira, 12 de agosto de 2025. Tudo bem com você? Eu sou Adriano Oliveira, vamos juntos até às 11 horas junto com o Cláudio Humberto, trazendo para você as principais informações do DF. Vamos repercutir vários assuntos no programa de hoje, mas antes disso já aproveito para convidar você a mandar sua mensagem para cá pro 994009269, 994009269. Você participa pelo nosso WhatsApp, compartilha nos grupos aí, fala pra gente, pô, tô acompanhando o Cláudio Humberto e o Adriano na Rádio Bandeirantes, tá legal a programação, vamos todo mundo pra lá, pra Rádio Bandeirantes acompanhar, participar, e já compartilha o 994009269, vem com a gente fazer não só o Gente Brasília, mas toda a programação da Rádio Bandeirantes. Também já estamos em live no Band Brasília, Rádio Bandeirantes, Jornal Gente, que você pode comentar no chat, participar, mandar sua mensagem pra cá. Olha só, já tá aqui conosco o pastor André Luiz, como todo dia aqui, já dando seu bom dia. Vamos juntos no Gente Brasília. Adriano e Cláudio, a dupla dinâmica, ótimo programa. Eu não sou o Robin, viu? Um abraço, pastor. Obrigado pela mensagem. Bom dia a todos. Também a mensagem do Doc. Também o nosso ouvinte assíduo mandando sua mensagem para cá e participando aqui da nossa programação. Programa de hoje a gente vai entrevistar o gerente de relações institucionais da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos, Fernando Rodrigues. Vamos falar sobre reciclagem, e o Distrito Federal tem um índice bem legal, bacana, que bateu recorde de reciclagem de aparelhos eletrônicos. Às vezes as pessoas não sabem que é importante você fazer o descarte correto pelas questões ambientais e até mesmo isso gera dinheiro, né? Essa reciclagem de eletrônicos, essa diferenciação de produtos, como você tem a coleta seletiva, em que você já separa o orgânico de produtos recicláveis, os eletrônicos têm um procedimento também um pouco diferente, tem vários pontos de coleta aqui no Distrito Federal. A gente vai tratar desse assunto, saber o que é importante reciclar, o que é importante você dividir, o que isso pode gerar para a economia de uma cidade, daqui a pouquinho no nosso Gente Brasília. Deixa eu ver se o Cláudio Humberto já está conosco aqui para dar o seu bom dia Cláudio Humberto. Bom dia, Adriano Oliveira, muito bom dia aos nossos ouvintes. Lindo, que lindo dia, né? Aliás, ontem no final da manhã, rapaz, que coisa maravilhosa, nós tínhamos uma nuvem no céu, né? O céu absolutamente esplendoroso. É claro que isso é apenas um dos indícios de que vivemos um período de seca, mas em compensação temos tido dias muito bonitos e frios, né? A noite fez muito frio ontem. Foi a madrugada mais fria do ano, foi hoje, viu? 7 graus e 5 décimos no Gama. Foi aquele, o tipo da madrugada que faz bem ao sono, né? Que faz bem a um sono reparador. Mas enfim, eu quero desejar um bom dia para todos, vamos tocar o barco. 18 graus é a temperatura, 32% de umidade relativa do ar, dias com madrugadas frias e umidade baixa. Cláudio Humberto, por tocar o barco, qual é o principal destaque desta manhã, o que você nos traz? Ah, eu acho que hoje é inescapável um tema que foi notícia ontem no mundo inteiro, né? Diga-se de passagem, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou Brasília entre as cidades que ele, segundo o entendimento do governo americano, entre as cidades ou capitais mais violentas do mundo. A questão é que o governo americano está muito mal informado por sua embaixada aqui no nosso país. Esse tema já teve destaque há talvez uns 2 meses atrás, se tanto, quando a embaixada americana divulgou uma recomendação aos cidadãos dos Estados Unidos que visitem o Brasil para evitar Brasília, ou para ter muito cuidado, porque em Brasília o índice de criminalidade é altíssimo, não sei o quê. Eu não sei de onde a embaixada americana foi tirar esses números, né? Porque o que os números indicam é exatamente o contrário do que ontem foi dito, né? Muito pelo o que a gente observa, por exemplo, aqui em Brasília, é que o índice de homicídios, por exemplo, né, na capital do Brasil, é quase 4 vezes menor do que o número de homicídios em Washington, que é a capital norte-americana, né? Isso na cabeça lá do Trump, no fundo, não quer dizer muita coisa, porque o que o levou a federalizar a segurança pública em Washington foi exatamente o alarmante crescimento da criminalidade na capital dos Estados Unidos. Tudo bem, ele tem lá suas razões, a gente não tem nem condições de discutir se o presidente americano está certo ou não está certo com essa. Mas não dá para sair atirando com fake news. Agora, né? Não dá para ficar levantando, enfim, números, citando números que não correspondem à realidade. Ele não tirou isso da cabeça dele, né? Isso não são números que ele inventou. Portanto, não se pode falar em fake news. Mas são números que foram informados ao governo americano pela embaixada dos Estados Unidos. Eu acho que inclusive na época, há uns 2 meses atrás, entrevistando o secretário de Segurança Pública, Sandra Velar, eu perguntei se ele não ia procurar a embaixada americana, né? Olha, tá errado, vocês estão divulgando um número que tá errado. E ele disse que não era o caso, que enfim, eu acho que é um erro fazer isso, né? Porque acaba virando uma coisa contra a própria cidade, né? Quando a gente diz, eu não vou lá, tá dando satisfação lá, embaixada, não vou querer. Eu acho que é ruim, porque acaba dando coisas como essa, né? Tendo a embaixada americana como fonte de informação contra Brasília, isso é um potencial muito, muito evidente, né? De más notícias envolvendo a nossa cidade no mundo inteiro. Né, qualquer coleguinha que vai escrever sobre criminalidade no Brasil vai citar a embaixada americana. De acordo com a embaixada americana, na criminalidade na capital do Brasil é um horror, não sei o que e tal. E só que os caras mentiram, deliberadamente, mas no mínimo se louvaram informações erradas. Informações de quem, né? Porque esses índices de criminalidade muito baixos e cada vez mais baixos aqui no Distrito Federal, confirmado pela própria estatística oficial da segurança pública, mas também por organismos não governamentais, etc., que fazem aqueles anuários, né, de violência no Brasil, mapa da violência e coisas desse tipo que são produzidos por ONGs. Então, assim, portanto, fontes aparentemente insuspeitas. O governador, então, ontem reagiu, isso, o governador Ibanez Rocha reagiu muito fortemente. Acho que temos áudio, né, dessa reação. Sim. Eu tenho o Felipe também aqui. Então, vamos ouvir o que disse o governador Ibanez Rocha em resposta a essa referência, enfim, baseada em informações falsas sobre a criminalidade no Distrito Federal. O Distrito Federal tem um dos melhores índices de criminalidade do Brasil. Nós somos a segunda cidade mais segura no Brasil em todos os índices já apontados nacionalmente. O que eu vou fazer, diferente do governo federal, é uma correspondência à Embaixada dos Estados Unidos mostrando os nossos números e deixando bem claro que eu não sou o Lula. Eu estou aqui para tratar a minha população com seriedade e respeito também a posição dos Estados Unidos. Essa é uma posição correta do governador Ibanez. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, tem que chegar lá, você está errado, está aqui os dados corretos, né? Foi exatamente isso que eu perguntei ao secretário de segurança naquela entrevista a que me referi 2 meses atrás, quando surgiu essa conversa, quando surgiu essa informação de que a embaixada americana estava atribuindo o índice de criminalidade a Brasília que não correspondia à verdade. O secretário devia ter ido lá mesmo, devia ter mandado correspondência, devia ter pedido uma reunião lá com o encarregado de negócios. Vocês estão divulgando informação sobre a nossa cidade que não é verídica. Nós estamos aqui, inclusive, vocês são moradores da cidade, né? Aqui a presença norte-americana através da embaixada, consulados, organismos internacionais, etc., é uma presença de cidadãos americanos, uma presença importante aqui na nossa cidade. Eles próprios são testemunhas disso, né? E tá aqui os números oficiais. Tem que fazer esse trabalho mesmo, né? Não tem que fazer, como disse o governador Ibanez, não tem que fazer que nem o Lula, né? Ah, tá, dá uma banana subir no palanque, olha aí, tá vendo? Estão dizendo isso da gente, não sei o quê. Não, em vez de agir como politiqueiro, de forma eleitoral, como o Lula fez, o governo do Distrito Federal pretende esclarecer isso junto a quem está divulgando a informação equivocada, que é a embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília. Quem também enviou nota foi o secretário Sandra Velar, como o Cláudio citava agora há pouco, dizendo o seguinte: Brasília é mais segura que Washington. O que o presidente Trump disse pode ser uma surpresa para muitos, mas é apenas a realidade dos números baseado no índice mundialmente aceito de casos de homicídio a cada 100 mil habitantes. Em 2024 tivemos o menor número de homicídios de toda a série histórica do DF, medida desde 1977. Foram 6,9 casos para cada 100 mil habitantes, número que nos aproxima dos países europeus. Sim, Trump falou a verdade, Brasília é a mais segura do que Washington, foi o que falou o Sandro Avelar. Tá aí a participação do secretário. Também a gente já tinha ouvido o governador Ibanez Rocha. Acho que está esclarecido esse assunto, né, Cláudio? Pelo menos o que diz respeito à parte do Distrito Federal com as manifestações. É, mas assim, tem que esclarecer junto aos caras lá que estão divulgando esse tipo de informação, né? Eles estão errados, né? Estão errados. Temos uma embaixada no Brasil em Washington que não está funcionando, né? Até porque a embaixadora lá, até uma diplomata bem conceituada, mas ela da última vez que tentou, não conseguiu ser recebida nem pelo terceiro escalão do Departamento de Estado. Está uma situação triste do Brasil lá fora. A gente assistiu ontem aquela coisa patética do ministro da Fazenda reclamando do cancelamento de uma reunião que teria sido marcada com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, o Steve Bessent. Bom, é claro, né? Aí a culpa é sempre do bolsonarismo, dos bolsonaristas e tal. Primeiro, assim, a gente não sabe ao certo se o ministro Fernando Haddad estava querendo levantar a bola do Eduardo Bolsonaro quando responsabilizou o Eduardo Bolsonaro pelo cancelamento da audiência, ou se estava evitando admitir o fracasso, né? O falhanço do governo brasileiro, dele próprio, de não ter prestígio suficiente, nem sequer para marcar, para pedir uma audiência ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Bom, o fato é que, sendo pretexto ou não pretexto essa história do Bolsonaro para o governo Trump, o fato é que eles não admitem tratar de tratar sem antes tratar da questão política. Eles acham que isso aqui é uma república de bananas, né? Sem dúvida nenhuma. Eles não têm não dão a menor credibilidade às reafirmações de que o Brasil é uma democracia, que as instituições são sólidas, que os poderes são independentes. Eles acham tudo isso uma enorme mentira, em razão do fato de que, afinal de contas, não só o poder executivo como o poder judiciário, no entendimento do governo dos Estados Unidos, resolveu, atropelando inclusive os direitos humanos mais elementares, resolveu perseguir adversários políticos como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Estão convencidos disso, querem discutir isso, não querem discutir tarifa. Aliás, podem até discutir tarifa, mas eles querem discutir isso, e querem discutir isso inclusive como forma de não discutir a tarifa. Quando eles impõem esse tipo de tema, eles sabem da dificuldade que o Brasil tem de eventualmente colocar sobre a mesa. Então, tá certo, vamos aqui discutir uma possível o possível recuo lá do Alexandre de Moraes. Eles estão convencidos que o Alexandre de Moraes é o titular dessa ditadura judicial a que eles se referem. Todos eles se referem. O presidente Trump já fez isso, o secretário de Estado já fez isso, o secretário do Tesouro já fez isso, o secretário de Comércio já fez isso, e os assessores do presidente Trump que o influenciam sobre, em relação a decisões sobre o Brasil, também fazem isso diariamente. Né? Eu já citei aqui esses casos. Tá. O repórter Bandeirantes, já a gente volta, viu? Marcos. Desde o início do processo de ressarcimento, o INSS já devolveu mais de R$1 bilhão a quase 2 milhões de aposentados e pensionistas. Os valores destinados aos beneficiários vítimas de descontos indevidos foram pagos de forma integral e corrigidos pela inflação. O depósito acontece após a formalização do pedido, que pode ser feito através do aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios em todo o país. Em seguida, os depósitos serão feitos na conta bancária em que os aposentados e pensionistas recebem os benefícios mensalmente. Polícia prende quadrilha no Rio Grande do Sul. Gilberto Echauri com os detalhes. Fala, Gilberto. 3 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão são cumpridos na manhã de hoje em São Paulo e no Espírito Santo em uma operação da Polícia Civil. A ação busca desarticular um grupo criminoso especializado em estelionatos, falsificação de documentos, invasão de dispositivos informáticos e lavagem de capitais. Os alvos são suspeitos de aplicar golpes com contas de e-mail e gov.br de médicos do Rio Grande do Sul. Os 4 profissionais da saúde vítimas dos golpes tiveram prejuízo somado de R$780 mil. Obrigado, Gilberto Echauri. São 9:47 pelo horário de Brasília. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos. Inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O SUV híbrido mais vendido do mundo acaba de chegar ao Brasil. Novo BYD Song Plus. Agora com head-up display, novo design, novo câmbio e interior ainda mais confortável e tecnológico, com um plus em cada detalhe. Vá até uma concessionária e faça um test drive. Novo BYD Song Plus. Com aquele plus que o mundo todo ama. Saiba mais em byd.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. As expectativas em torno da implementação da reforma tributária, a preparação do setor de comércio e serviços e o papel fundamental das fintechs na inclusão financeira, além das perspectivas para esse segmento nos próximos anos. São temas que estarão na pauta do Summit Reforma Tributária, Regulamentação, Competitividade e o Futuro das Fintechs no Novo Cenário. Evento que será realizado no dia 19, das 8 da manhã às 5 da tarde, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Pela manhã, o debate será focado no setor de comércio e serviços. À tarde, entre 2 e 4, as discussões se concentrarão nas fintechs, com transmissão ao vivo pelos canais do YouTube, da Rádio Bandeirantes e da Band News FM. Oferecimento FCS, Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, UNEX, União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, Abranet, Associação Brasileira de Internet, ADPAG, Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos, Patrocínio, ABBT, Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador. Repórter Bandeirantes. Nove horas 49 minutos, esse é o Jornal Gente Brasília, vamos até às 11 horas da manhã com a sua participação, a gente retoma aqui os nossos debates aqui, trazendo a participação dos nossos ouvintes também pelo 994009269. O Docli diz o seguinte: Trump confundiu Bahia com Brasília, é a opinião dele. O Rony Lima, essa, Essa é uma boa tese, viu? Porque a Bahia que tem problemas muito, muito sérios de criminalidade, né? Aliás, é o estado mais violento do nosso país. Tá em no Ceará, a cidade mais violenta do país, que é Maranguape, onde nasceu Chico Anísio. Chico Anísio hoje estaria indignado com o que se passa na sua cidade, na sua cidade natal. Mas assim, individualmente a cidade mais violenta é Maranguape, enfim, em razão do número de homicídios, etc. Mas de uma maneira geral, o estado mais violento é o estado da Bahia, que é governado, aliás, pelo Partido dos Trabalhadores há 16 anos. E parece que ali se instaurou, ali se estabeleceu uma terra de ninguém, né? De impunidade absolutamente descontrolada e também com instituições que não funcionam, né? Os bandidos nas ruas, etc. O que funciona mesmo é a segurança de quem pode pagar por ela. É gente que, inclusive, quando não há condomínio, se organiza nas ruas e tal e transformam pequenos locais em locais de segurança, porque, afinal, eles contratam seguranças, inclusive armados, para fazer a proteção daquele trecho de rua, daquele bairro, daquela comunidade, né? Porque as forças policiais da Bahia parecem estar desmobilizadas do ponto de vista do combate ao crime. E assim, de outro lado, os policiais também se sentem muito humilhados com toda essa situação, porque na verdade é o governo estadual, é a cúpula, que não, a cúpula de segurança pública, que não parece ter interesse em enfrentar a questão da criminalidade. E aí os policiais que estão ali para isso, né? São homens e mulheres que fazem a opção de vida para defender a sociedade, eles ficam ali assim, né? Imagina o sentimento de frustração dessas pessoas, né? E aí o que é que acontece? Eles, quando têm a chance de enfrentar o crime, aí meu amigo também acaba se transformando numa das polícias mais violentas do país. O Rony Lima tá mandando mensagem aqui, bom dia. Infelizmente, os governantes estão parecendo eleitores brigando em grupos de WhatsApp. A culpa de tudo sempre é do outro lado e fica querendo likes por decisões que todo mundo perde. Ou seja, todo mundo acaba perdendo nessas brigas, segundo o Rony Lima. Pois é, olha, eu tenho aqui uma carta, deixa eu ver aqui, vamos, acabei de receber aqui uma carta que eu acho que é em primeira mão, que é uma carta do governador Ibanez Rocha ao presidente dos Estados Unidos. Tem que ser feito assim mesmo, tem que fazer isso, esclarecer, tem que procurar o governo americano, o senhor tá errado, tá mal informado, e passar as informações que são adequadas. É uma carta de duas páginas que foi escrita e assinada pelo governador Ibanez Rocha, que diz o seguinte, que cumprimenta cordialmente o presidente Trump e diz que reafirma o respeito e admiração histórica, pela histórica relação de cooperação e amizade entre Brasil e Estados Unidos, e ciente de que o diálogo transparente e baseado em fatos é o alicerce de qualquer parceria sólida. E aí diz que aí se refere às relações, às declarações recentes de Trump sobre a questão da violência, da criminalidade, etc. e tal, e diz que são informações equivocadas, possivelmente decorrentes da atual ausência de um diálogo mais consistente entre o Brasil e os Estados Unidos da América. No modelo federativo brasileiro, cada estado e o Distrito Federal possui autonomia para estruturar e conduzir sua própria política de segurança pública. Nesse contexto, o governo do Distrito Federal, por mim conduzido, diz Ibanez Rocha ao Trump, é de centro-direita, em oposição ao atual governo federal de esquerda. Por isso, a segurança pública da capital do Brasil tem por foco resultados concretos, livre de vieses ideológicos. O sucesso obtido decorre da autonomia de Brasília, garantida pela Constituição Federal do Brasil, e da determinação de proteger a população acima de interesses partidários, diz Ibanez Rocha na sua carta ao presidente Donald Trump. A condução da segurança pública do Distrito Federal, diz ele, se alinha alinha em sua essência a visão de lei e ordem, reforçando que o combate firme ao crime associado a políticas sociais de alcance real é o caminho para uma sociedade segura e próspera. Exemplo disso, afirma Ibanez na sua carta a Donald Trump, acima disso, exemplo disso são as políticas sociais e de segurança integradas que o governo do Distrito Federal executa de forma independente da União. Entre elas, destaca-se o plano de ação para efetivação da política distrital para a população em situação de rua, pioneiro no país, elaborado antes mesmo da política nacional prevista em lei. Este plano é intersetorial, garantido acolhimento, atendimento à saúde, qualificação profissional, acesso a programas habitacionais e alimentação gratuita nos restaurantes comunitários. É importante o governador citar essa questão dessa política de distrital aqui do GDF, de proteção, acolhimento à população em situação de rua, porque também lá nos Estados Unidos se discute isso, né? O presidente Trump ontem, inclusive, assumiu federalizou a segurança na capital norte-americana em razão do crescimento da violência e a convicção deles lá que as pessoas em situação de rua, os homeless, que inclusive favelizando vários pontos da capital norte-americana, são responsáveis muitos atos de violência. Aqui mesmo na Asa Norte, recebemos seguidas denúncias de que os moradores são ameaçados, são chantageados, são pressionados por pessoas que estão em situação de rua. Não sei se são pessoas, são bandidos que se aproveitam dessa situação, mas de qualquer maneira, seja como for, o cidadão não tem como identificar: isso aqui está fantasiado de morador de rua, isso aqui é bandido, mas está fantasiado, isso aqui não, isso aqui é morador de rua porque tem uma situação de carência muito, muito aguda e tal. Então, não cabe ao governo, no primeiro momento, às autoridades de segurança pública, fazer esse tipo de distinção. Tem que fazer abordagem, né? Ainda que isso desagrade ou que dê eventualmente discurso para oportunistas, sobretudo na área política, os partidos de esquerda, etc. e tal, que vivem gigoleteando a miséria e para eles, portanto, é sempre uma bandeira falar sobre isso, etc. Bom, o fato é que o governador também falou, descreveu toda a estrutura de segurança pública nessa carta ao presidente Donald Trump, falou inclusive da participação da comunidade através dos conselhos comunitários de segurança e fez listou todos os projetos e programas em curso e cita o Atlas da Violência de 2024, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma ONG, mostrando que Brasília em 2024 apresentou uma taxa de 6,9 homicídios para cada 100 mil habitantes, sendo a terceira menor entre todas as capitais de estado do Brasil. Esse resultado representa um marco histórico e reflete as políticas públicas assertivas, uso intensivo de tecnologia e integração das forças policiais, é o que diz o governador nessa carta. É uma carta longa, enfim, mas que não ficou sem resposta à atitude do lá, a referência que o presidente dos Estados Unidos fez, baseado em dados falsos produzidos pela embaixada americana aqui em Brasília sobre a criminalidade aqui na nossa capital. 9h58, já tô acionando o Vitor Gomes, está lá no Sol Nascente hoje com a Rádio Bandeirantes mais perto de você. Como o Cláudio falou da Asa Norte, teve, só para trazer mais uma informação, que os moradores têm reclamado bastante sobre muitas vezes falta de segurança, problemas. Teve um caso que foi registrado na 715 Norte nessa madrugada, um homem quebrou a portaria de um prédio para furtar uma bicicleta. Foi na madrugada dessa terça-feira. O crime, inclusive, foi registrado por câmeras de segurança. Segundo a polícia, o suspeito já foi preso, né? O crime aconteceu por volta das 3 da manhã e nas imagens que foram divulgadas pelo prédio, esse homem que tá com, vestido com um cobertor por cima, ele joga uma pedra em direção à portaria, a porta mesmo, que é de vidro, entra, né, como se nada tivesse acontecido, pega uma bicicleta e sai, né, pedalando na bicicleta. Mais um caso registrado na Asa Norte, mas felizmente a polícia já prendeu esse bandido. 9h59, vamos até o sol nascente? Sol nascente que chegou a aparecer em registros como a maior favela do Brasil em determinado período. Ontem falávamos sobre os investimentos no sol nascente aqui com o secretário de governo José Humberto Pires. E hoje nosso repórter Vitor Gomes, levando a Rádio Bandeirantes mais perto de você, está no sol nascente, já conversou com moradores, conversou também com o administrador da cidade e vai trazer um panorama pra gente agora dentro do nosso programa. Vitor, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Adriano, muito bom dia para você, para o Cláudio Humberto, todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, mais perto aqui da comunidade do Sol Nascente, acompanhando o dia a dia das pessoas, o cotidiano, como é viver no Sol Nascente após 2019, que foi quando a região se tornou região administrativa. A gente destaca, principalmente, você citou aí a respeito da denominação favela, e essa é uma situação que a administração está tentando mudar, viu? Porque ainda é enquadrado oficialmente pelos registros do IBGE como favela. Mas há uma tratativa para essa mudança, até porque a área hoje conta com diversos equipamentos públicos, urbanização, asfalto. Olha, nós trazemos também, destacamos alguns números, porque 95% hoje da população tem acesso a água potável e esgoto sanitário. A região também conta com um restaurante comunitário com capacidade para servir 3.600 refeições diárias. A cidade também ganhou recentemente uma rodoviária para atender 20 mil pessoas. Nós conversamos com diversos moradores e falaram a respeito das melhorias que ainda precisam ser feitas, como, por exemplo, sinalização de diversas vias que foram asfaltadas recentemente, né? Algumas outras áreas que ganharam melhoria. E a respeito dessa situação da denominação de favela, nós conversamos com o administrador regional, o Cláudio Ferreira, e ele fala pra gente a respeito desse assunto. Vamos acompanhar. Essa pesquisa do IBGE, tratando o Sol Nascente como a maior favela, né, aqui do Brasil, ganhando até mesmo da Rocinha. Porém, o governador Ibanez, ele, quando criou a RA32 junto com a CLDF, ele teve esse compromisso de mudar a história dessa cidade. E a história vem mudando. Hoje, nós não somos favela. Porque se você for pegar o que caracteriza uma favela, né, o próprio presidente Lula esteve aqui para lançar o IFB, inclusive, vai ter também, já está tendo a licitação, né, da escolha da empresa para a construção do IFB, que também vai ser o maior aqui de Brasília. Ele mesmo, no seu discurso, disse: isso aqui nunca foi uma favela. Por quê? Porque quem conhece o Sol Nascente, ou melhor, conhece só de ouvir falar, pensa que realmente é uma favela. Pois é, destaque aí para a fala do administrador regional, Cláudio Ferreira, ele citando que há previsão da construção de um Instituto Federal de Brasília, oferecendo ensino para a região. De acordo com uma pesquisa recente do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF, IPDF, o conjunto de iniciativas aí envolvido, né, na região tem gerado impacto positivo, com cerca de 86% dos moradores afirmando que não tem a intenção de deixar a cidade do Sol Nascente. Adriano, Cláudio Humberto. Valeu, Vitor, trazendo as informações direto do Sol Nascente. Reportagem também essa que você vai acompanhar no Manhã Bandeirantes. Aí um trecho um pouquinho maior com o administrador e também ouvindo os moradores da região. O fato é que o Sol Nascente foi mesmo considerado, ou era considerado, a maior favela da América Latina. Mas hoje em dia, inclusive, não pode mais ser nem sequer chamada de favela, né? Como explicou recentemente o secretário de obras do governo do Distrito Federal, Walter Casemiro. Por quê? Porque simplesmente perdeu aquelas características, entre aspas, de uma favela, que é esgoto a céu aberto, rua sem pavimentação, enfim, falta completa de estrutura, e isso já não é fato, né? Além de todas as obras de urbanização, a população vem ganhando água potável, vem ganhando, quer dizer, toda a estrutura de iluminação pública e também de abastecimento de água, etc. Tudo isso tá implantado ou está em fase final de implantação. O próprio secretário disse que 90% de todas as obras que o governador Ibanez determinou que fossem feitas ali no Sol Nascente já foram concluídas. Portanto, não há o que se falar mais em favela. Já não temos uma favela chamada chamada Sol Nascente. Muito ao contrário do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a população e a imprensa cariocas, né, resolveram mudar o nome. Como é que eles acabaram com as favelas? Mudando o nome, não chama mais de favela. Comunidade. Chama de comunidade. É de um cinismo isso, né? De uma cara de pau, que é uma coisa inacreditável. E é um negócio coletivo. Aí vira uma, como é que eu diria? Aquela coisa mesmo de patrulha ideológica, né? De politicamente correto. Você fala favela, não é favela, é comunidade. Mas qual é a diferença mesmo? Não, aqui é uma comunidade. Favela não é xingamento, né? Favela é condição de vida, infelizmente, né? Que atinge grande parte da população brasileira, sobretudo nas grandes cidades. No Rio de Janeiro, já são cerca de 1.700 a 1.800 favelas em todo o estado. Eles deveriam se envergonhar disso, né? E fazer o que fez aqui, o que foi feito aqui no Sol Nascente. Se foi possível simplesmente descaracterizar como favela uma comunidade de 300 mil habitantes, é isso, Adriano? São 300 mil, né? Aproximadamente disso, sim. Então, se foi possível aqui descaracterizar, não é, o Sol Nascente como favela, uma comunidade de 300 mil pessoas, isso é uma cidade, meu amigo. 300 mil pessoas é uma população maior do que 90% das cidades brasileiras. Então, assim, se foi possível fazer isso, por que não fazer no Rio de Janeiro também, não é? Se tem lá pessoas em áreas que são áreas de risco, remove para outras áreas mais seguras. Mas o que é intolerável, insuportável à condição humana é a manutenção da favela. Mudar de nome para comunidade não resolve o problema. Pelo contrário, né? Ajuda a perpetuá-lo. E aumenta mais ainda a questão do preconceito, né? Você vai aumentando a questão do preconceito. Você tem que tentar resolver o problema. Hoje mais cedo, o Vitor, lá no Pulo do Gato, na verdade, no Primeira Hora, ele trouxe a Dona Maria de Fátima, que depois você vai ouvir novamente lá no Manhã Bandeirantes, e ela relatava... Ela é moradora desde 1999, quando Sol Nascente ainda pertencia à Ceilândia, não era uma região administrativa. E ela destacou que, olha, muita coisa já foi feita, a cidade já evoluiu bastante. E aí ela apontava para algumas coisas que, segundo ela, que o governo precisa ter atenção a partir de agora, já que a infraestrutura, boa parte dessa infraestrutura que não tinha no Sol Nascente, chegou. Que é uma delegacia de polícia, que ela relatava hoje mais cedo, só tá faltando uma delegacia de polícia para dar aquela sensação de segurança maior para a população. E também a questão dos ônibus, do transporte público, de ter uma regularidade e que os horários sejam cumpridos. É um problema que não é só do Sol Nascente, que a gente tem que levar em consideração quando se fala de mobilidade. É uma reclamação geral da tal da previsibilidade dos ônibus, ainda mais numa região em que passa por um processo de infraestrutura. Eu acredito, como disse a Dona Maria de Fátima hoje mais cedo, de que passa exatamente por uma dificuldade um pouquinho maior do que outras regiões que também reclamam muitas vezes dessa infraestrutura de transporte que ainda deixa a desejar, né? Mas é uma comunidade, já que a gente usou a expressão, já que foi usada essa expressão lá no Rio de Janeiro para falar sobre favela, mas é uma região administrativa mais que uma comunidade que cresceu bastante. É óbvio que precisa de muitas melhorias. O próprio governador, quando esteve aqui semana passada, na terça-feira passada, e o próprio secretário ontem, disseram, é um local que ainda precisa de um acolhimento maior, mas evoluiu bastante o Sol Nascente daquilo que foi um dia e o que hoje é. 10:09, você participa pelo 994009269, manda sua mensagem também lá no chat, como o Lúcio Gonzalez, que nos acompanha diariamente de Indaiatuba, São Paulo, Romualdo Neto, que tá conosco também, bom dia, meus amigos, mandando seu abraço e participando aqui da nossa programação. A gente vai para um breve intervalo e a gente já retorna falando sobre reciclagem de eletroeletrônicos e desses números aqui em Brasília que bateram recordes de coleta de eletroeletrônicos, de reciclagem. A gente vai falar mais sobre esse tema daqui a pouquinho, logo após um rápido intervalo comercial. Você está ligado na Rádio Bandeirantes 89,9 FM. As expectativas em torno da implementação da reforma tributária, a preparação do setor de comércio e serviços e o papel fundamental das fintechs na inclusão financeira, além das perspectivas para esse segmento nos próximos anos, são temas que estarão na pauta do Summit Reforma Tributária, Regulamentação, Competitividade e o Futuro das Fintechs no Novo Cenário. Evento que será realizado no dia 19, das 8 da manhã às 5 da tarde, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Pela manhã, o debate será focado no setor de comércio e serviços. À tarde, entre 2 e 4, as discussões se concentrarão nas fintechs, com transmissão ao vivo pelos canais do YouTube, da Rádio Bandeirantes e da Band News FM. Oferecimento FCS, Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, UNEX, União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, Abranet, Associação Brasileira de Internet, ABPAG, Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos, Patrocínio ABBT, Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador. Os donos da bola Brasília, a resenha do esporte candango com a goleada de informação e bom humor, as polêmicas da rodada, lances decisivos e análise com uma equipe pra lá de entrosada. Aqui seu time entra em campo e você veste a camisa 10 no debate. O futebol do jeito que você gosta e os craques que tem muito o que falar. Se a bola rolou no Distrito Federal, está na tela da Band, os donos da bola Brasília. De segunda a sexta, de 12:30 a 1:30 da tarde. Jornal Gente. 10:11, estamos em contato com o gerente de relações institucionais da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos, Fernando Rodrigues. Vamos falar sobre reciclagem e a coleta, né, dos produtos que são de descartes eletrônicos aqui no Distrito Federal. Fernando, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, pela participação. O DF bateu recorde nos pontos de entrega desse descarte. É a população entendendo melhor a importância desse descarte? Que impacto isso traz para o dia a dia das comunidades, das pessoas, ô Fernando? Exato. A comunidade está mais consciente, né? O consumidor está mais consciente do seu poder ali no momento de escolha. E ele está também mais engajado, então cobrando das marcas, das empresas, soluções para o final da vida útil daqueles seus aparelhos, sejam eletroeletrônicos, sejam eletrodomésticos. Então esses materiais eles podem conter metais pesados, como o cádmio, o chumbo, o mercúrio, que podem ser nocivos ao meio ambiente, né? Então daí a necessidade da gente dar uma destinação ambientalmente adequada para esses aparelhos ao final da vida útil. Fernando, muito bom dia. Eu sou meio distraído, sabe, Fernando? Mas eu vou confessar uma coisa, eu nunca vi um posto de recebimento desse tipo de descarte voluntário, né? Se você pudesse falar pelo menos dos principais, o que é que os caracteriza, se há alguma placa, enfim, algum sinal, né? Alguma logomarca, e onde estão, sobretudo nos pontos mais, como é que eu diria, mais movimentados da cidade. Perfeito, vamos lá. A gente tem toda uma identidade visual dentro desses pontos de recebimento, né? Então são caixas coletoras onde a gente consegue armazenar notebooks, celulares, aparelhos de TV. São containers? são equipamentos menores do que um container, né? Então a gente está falando ali de mais ou menos 1 metro cúbico, o suficiente para população descartar ali os seus aparelhos. E eles estão espalhados em locais estratégicos e de grande circulação no Distrito Federal, como por exemplo rodoviárias, estações do metrô, unidades do SESC, do SESI, do SENAC, na própria Universidade de Brasília, em parques, além de órgãos públicos como ministérios e administrações públicas. O que que nesse processo de descarte, pensando numa questão... Assim, eu queria uma coisa mais específica. Lago Sul, o Lago Norte, né? Que os moradores devem fazer... Há um local para esse tipo de descarte no Lago Sul, no Lago Norte, no Sudoeste? Pudesse dizer exatamente a localização para ajudar os nossos ouvintes? Sim, vamos lá, a gente tá... Eu falo isso porque é o seguinte, assim, um dia desses eu descobri que eu tinha um fax. Fax? Quem é que tem fax, né? Eu. Mas assim, eu fico com aquele mondrongo na mão, o que é que eu faço com esse fax, né? Eu adoraria ter onde descartar. Mas, enfim, por isso daí a minha pergunta, eu tenho certeza que é também a dúvida e a angústia de muitos dos nossos ouvintes. Perfeito. A gente está falando de mais de 120 locais. Apenas no Distrito Federal, né? Abre uma associação nacional e no Brasil inteiro a gente conta com mais de 3.500 pontos de entrega voluntária. Então eu faço o convite aí para você descartar seu fax e também para os nossos ouvintes entrarem no site da Abre, abre.org.br. Lá é só digitar o CEP e aí ele vai indicar o ponto de recebimento mais próximo da sua residência. Ah, isso é legal, isso é legal. Tá? Fica, tem uma pinha, é super visual e super fácil do consumidor conseguir encontrar um ponto mais próximo ali de onde está o equipamento, onde ele mora. Ah, legal. O que move em termos de economia hoje esse descarte de eletrônicos e eletrodomésticos? Ele gera dinheiro? Você fazer o descarte correto, ele gera dinheiro para as pessoas que fazem essa reciclagem? Não só o impacto do meio ambiente em si, mas ele pode gerar também algo para a economia? Ele pode gerar uma receita, sim, mas isso vai depender muito do tipo de resíduo que está sendo descartado. Tá? Então, vou dar um exemplo. Numa placa, você tem lá esses metais que eu comentei, metais pesados, mas você também tem outros metais mais valiosos, claro, numa quantidade super pequena. Né? Então, você tem todo um processo para conseguir fazer, extrair dinheiro então, dessa manufatura reversa. Um outro exemplo, indo na outra ponta, uma TV de tubo. A TV de tubo, ali você não tem muito o que fazer, você não tem muitos componentes para extrair daquele tubo de raios catódicos. Ou seja, o descarte deste material vai acabar invariavelmente indo para os aterros sanitários, né? O que representa então um custo de destinação. Então vai muito depender de qual é o aparelho que a gente está falando, né? Se é uma TV de tubo ou se de repente é um celular, um notebook, que aí sim tem um pouquinho mais de valor. Eu fiz o teste aqui. Rapaz, olha, fax é um negócio tão antigo que eu entrei aqui no site da Abre. Não tem, era isso que eu ia dizer. Não tem fax. É. Eu coloquei como aparelho de som para tentar te ajudar, mas. Não, bota como telefone, né? Eu acho que é uma coisa mais próxima de um telefone. Mas mesmo assim. Tô aqui esperando, mas não tem não. É, o que aparece assim, por exemplo, eu coloquei o meu CEP aqui, de onde eu moro, e aparece assim, onde tem um ponto, a 3 quilômetros de distância, e aí, tipo, é um produto de grande porte, e coloquei como um aparelho de som, para induzir como se fosse um aparelho de fax. Isso lá no site da abree.org.br. Não, rapaz, É, isso. Fernando. É uma velha discussão. É que nem do bolacha e biscoito, né? Também entra pra sempre. Quais são os aparelhos mais descartados, mais comuns, ou aqueles que costumam ser jogado na lixeira e as pessoas não sabem da importância de descartar corretamente? O primeiro que me vem à cabeça é pilha. Tem mais algum outro? É, a gente está falando, quando a gente fala de eletro eletrônicos, a gente está falando basicamente, para ficar mais fácil ali, né, para o entendimento, é, basicamente tudo aquilo que vai na tomada usa pilha ou bateria, né? Então, a gama, ela é muito extensa. Está falando desde televisores, equipamentos de áudio, passando por celulares, fogão, forno elétrico, aparelhos até obsoletos como videocassete, DVD, vitrola, a gente recebe de tudo, tá, pessoal? E aí o fax, só para ficar claro, ele não está nessa relação, porque a gente estabelece a relação que está no decreto. Existe um decreto federal, número 10.240, onde ele estabelece quais são os equipamentos que a entidade gestora ela pode receber. Mas para vocês terem uma ideia, tem até telex nessa relação. Então é só enquadrá-lo, de repente, em outra categoria, como telefone, como foi a própria sugestão, você consegue encontrar o ponto de recebimento mais próximo. Pode mandar que a gente consegue receber, sim. Eu botei aqui, viu, telefone, já que não tem fax, aí não tem previsão de fax, botei telefone. E não localizamos, apareceu essa mensagem, não localizamos pontos de recolhimento próximos à sua localização. Puxa vida. E eu moro na capital do Brasil, né? A gente imaginar que não há pontos próximos, né, de recolhimento disso, como deve proceder um cidadão que passe por essa experiência que eu acabei de passar? Eu entro lá no fax, no site, boto lá boto o CEP, coloco o telefone, não é nenhum bicho, tudo bem que fax, né? Já teve. Minha neta já olhou pro fax e perguntou, apontou assim, disse que o que é isso, né? Ela não sabe o que é um fax, mas enfim, é uma coisa parecida com o telefone. Mas como é que faz? Assim, não tem fax na lista dos produtos que são enumerados pela própria entidade, né? E também substituindo por outro, que é o caso do telefone, não tem pontos de recebimento próximos. Próximo quer dizer em que raio? 20, 30 quilômetros? Teria que ver direitinho quais são os filtros aí, né? Porque além do CEP tem a distância, tem o porte e tal, e o produto, como você comentou. Mas caso o usuário veja uma situação como essa, ele pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp. E aí, se vocês me permitem, eu vou divulgar um número aqui. Claro. Que é o número 11 978 11 6126. Estou repetindo, DDD 11 978 11 6126. E aí a gente consegue também indicar o ponto mais próximo, ou de repente, dependendo até do equipamento, a gente consegue até fazer uma coleta na casa da pessoa, ajudando então essa destinação. Eu vi aqui por um parceiro também que no WhatsApp DDD de 61 33 01 35 84, para descartes acima de 30 quilos, é só agendar de graça junto ao operador responsável que ele faz essa coleta. Eu já tive esse exemplo, na época eram as próprias administrações que você ligava, regional aqui em Brasília, e você fazia essa ligação para eles dizer assim, eu tenho uma máquina de lavar roupa antiga, tem como buscar? Eles agendavam com você, ia lá uma combizinha, buscavam a máquina e dava a destinação. Ou seja, ligando, você consegue fazer esse descarte, e sempre há a possibilidade de alguém, de algum parceiro buscar, né, Fernando? Exato, exatamente. Aí no Distrito Federal a gente tem o nosso grande parceiro, que é o pessoal da Zero Impacto, que atua também nessa parte das coletas aí na região. Então também podem ser acionados através desse número que você comentou. Fernando Rodrigues, gerente de relações institucionais da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos. Tô vendo que eu vou ficar com o meu fax. Guarda como recordação, pode virar um espaço de recordação. Museu. Não, fica tranquilo que a gente vai dar uma destinação para ele, sim. Ah, bom, meu. Ok. Obrigado, Fernando. Obrigado, um ótimo Fernando. Dia, viu? E eu que agradeço. Tchau, tchau. Tá aí o Fernando Rodrigues falando, mas é complicado às vezes exatamente isso, né, Cláudio? A quem recorrer ou como recorrer para você destinar um determinado equipamento? E você está falando do fax, que ainda pode ser um aparelho em que as empresas podem buscar, mas quando é pilha, por exemplo? Então, né, alguma coisa que é menor, um aparelho de celular, as pessoas dizem, pô, mas eu vou sair da minha casa para largar isso, não tem próximo de casa, como é que eu vou fazer o descarte? E aí quando a gente observa, tem muitos descartes irregulares em função disso. Né, da distância, mas mesmo assim, pelo que a gente observou, foram aproximadamente 450 toneladas de eletrônicos que foram devolvidas, essas toneladas, né, de maneira positiva para a sociedade a partir desses pontos de coleta, esses chamados de PEVs, que é o pontos de entrega voluntárias. Pois é, mas o fato é que, como é que eu diria, não está funcionando, né? Eu entrei aqui, enquanto o entrevistado estava no ar, entrei aqui, não tinha fax, eu selecionei telefone, boto lá o CEP, aí tem encontrar pontos, aí você clica e aparece a informação de que, ó, não tem, enfim, não tem... pontos de coleta próximos, né? Você chegou ali a mexer no distância? Porque, por exemplo, quando eu coloquei meu CEP... Não, a distância aparece automaticamente. Não, né? Mas ali do lado tem uma setinha que você consegue clicar. Estava 3 quilômetros, eu coloquei 7 quilômetros, por exemplo. Aí, pro meu caso, apareceram várias opções de pontos de coleta. Ou seja, já um pouco mais distantes, né? Mas tem um assim, ó, por exemplo, perto da minha casa. 10 quilômetros e nada. Então tu complicou aí pra você. Vamos aumentando, 15 quilômetros. Tá difícil. Não tem jeito. No Guarazão, a partir de 5 já tem lugar aqui. Site é ruim, viu? Cá pra nós, o site é ruim. Conta lá pro Fernando Rodrigues pra ele não ficar chateado, mas o site é ruim. O Irã tá dizendo o seguinte, ó, Cláudio, pra resolver o seu problema, tá? Cláudio Humberto, se você me der esse aparelho, eu mesmo busco. Ah, boa! Deixa, depois manda o telefone. Ó, Irã, manda o telefone que o Cláudio Humberto vai fazer essa doação desse aparelho de fax. Alternativo, aí ele vai abrir um museu, né, de... com o radinho. O problema do fax. O problema de quem tem fax são dois, né? O primeiro é ter outra pessoa. Você tem que ter outra pessoa que também use fax para você usar o diabo do aparelho. E depois tem aquele papel. Aquele papel. Aquele que imprime as imagens e tal. Eu acho que nem existe mais. Acho que era mais. Papel de fax mesmo, né? Que era fininho. Porque o fax não tem a magia, por exemplo, de uma máquina de escrever, né? A minha filha, quando era pequenininha, ela viu na estante aqui do meu escritório uma maquininha daquelas portáteis, né? Olivetti, assim, espetada entre livros. Porque eu nem uso mais e tal. Mas estava lá por razões afetivas, né? Porque você se afeiçoa, eu escrevi tanta coisa ali, tanta coisa da qual eu me orgulho também de ter produzido ali naquela maquininha, que eu fui guardando e tal. E a certa altura, devia ter uns 6, 7 anos, e ficou muito intrigada, assim, ela ficou olhando, tentando decifrar o que diabo era aquilo. Eu tive que explicar que era uma... Enfim, que era uma espécie de impressora de computador. Era um computador artesanal, vamos dizer assim. Mas, enfim, para uma criança dessa idade era difícil compreender mesmo, né? Mas é interessante. Mas fax não tem essa O fax era o WhatsApp dos anos 90. Quem é que se afeiçoou a um fax? Ninguém, não, né? Não tem. O aparelho de... A máquina de datilografia, estava comentando com a Ellen, aqui que também, que é mais jovem, que ela disse que em casa tem. Eu lembro de, no meu primeiro emprego, ia bater nota fiscal, Cláudio Humberto. E você em redação também, tinha muito disso. Mas eu ia bater uma nota fiscal, era na máquina de datilografia. E você tinha que ter preparo físico, não para o corpo, mas para os dedos. Porque era assim, um clac, clac, clac, clac. Depois, quando chegam aquelas máquinas elétricas, que você mal encosta, nossa, era o paraíso, aquelas máquinas elétricas. E aqui tinha corretor, que você só voltava e ele usava tipo um corretivo branco para poder corrigir a letra, né? Olha, era evolução quando você ia fazer essa... digitação não, você ia datilografar, você ia escrever ali uma carta, ia escrever uma nota para o jornal, ou no caso, como eu falei, sobre nota fiscal. E o fax, eu lembro do fax, o fax era o WhatsApp da época. Se você queria algo mais rápido, precisa de uma mensagem. Ó, preciso da confirmação de não sei o quê. Manda um fax, né? Aí chegava aquele o negócio. Jornal, o jornal que eu editava em Maceió, por exemplo, que era da cadeia dos Diários Associados, passou a ser impresso no Recife. E aí tinha um pessoal, uma equipe, uma pequena equipe, que se revezava indo pro Recife fazer o fechamento final lá da primeira página. Então cuidava de tudo e tal. E como é que se fazia essa comunicação? Por fax. Era por fax que a gente mandava as matérias, era por fax, inclusive a gente chegou até a publicar foto enviada por fax. Porque era assim, ou era aquilo, ou era com perda de qualidade muito grande da foto, ou você não dava foto. Então era melhor dar com foto de má qualidade do que não dar foto nenhuma, né? Mas o fax foi que viabilizou essa operação, que era uma operação muito difícil. É uma cidade, afinal de contas, a 4 horas de distância uma da outra, tinha toda uma logística ainda, o jornal tinha que ser impresso e tinha que chegar a tempo de não perder competitividade, concorrência, né, com os demais, na distribuição entre assinantes, distribuição na venda avulsa, etc. Então, é uma operação logística complicadíssima. Mas foi o fax que viabilizou essa operação. Eu fico pensando para as novas gerações, claro que a gente explica, as pessoas lembram, ou pelo menos os pais e avós acabam explicando, mas o tempo da espera, né? Hoje em dia você não tem mais o tempo da espera, é o tempo do imediato. Tudo é na base do agora, né? Ou seja, tudo se resolve agora. Por um lado, acho que isso evoluiu, não só evoluiu, mas melhorou bastante a nossa vida você já não tem mais fronteiras. A régua melhorou, né? A régua aumentou, né? Foi isso. Não, eu lembro, por exemplo, não tô falando de muito tempo isso, né, Cláudio? Tô quase 20 anos aqui em Brasília. Há 20 anos, a forma de você se comunicar já não era mais da carta, mas era de forma mais rápida. Era o e-mail, o telefone, claro, que já existia, já tinha o telefone, e era o tal do SMS. Então você vivia mais a sua cidade. Hoje, você consegue viver muito bem em Brasília e viver, sei lá, se você tem, que nem no meu caso, parentes no Sul, a vida lá no Sul só não tá presente, mas você se coloca praticamente em todos os eventos. É uma ligação de vídeo, a tecnologia pelo menos nos ajudou muito nisso também, né, Cláudio? Claro, né? Essa é uma das grandes vantagens, né, que nos trouxe a tecnologia da informação, né? Estamos presentes, como você diz, em qualquer lugar do mundo por meio de ligação por vídeo, né? E com a particularidade que é cada vez mais barato, né? Na maior parte dos casos, pelo WhatsApp é até gratuito. E isso é uma maravilha. Eu acho que esse avanço da tecnologia. Ontem eu estava caminhando, fazendo minha caminhada e observando que os postes estão com fios de telefone desligados, né? Caixa de telefone aberta, sabe, pendurada assim, o fio arrebentado, fio de telefone arrebentado e também pendurado entre um poste e outro, fios no chão. Quer dizer, a telefonia antiga, né, tal como a concebíamos, está no fim. Né, vive os seus estertores. Né? Quem é que tem telefone fixo em casa? Só quem é obrigado pelo plano das TVs por assinatura, por exemplo, que daí para sair mais barato eles te obrigam a pagar ali um penduricalho. Pois é, um absurdo. Então, mas eu não me submeteria a isso, eu não me submeto a isso. E eu não tenho telefone fixo em casa, sei lá, talvez há uns 10 anos, 15 anos, que eu não tenho telefone fixo. Para quê? Né? Você não tem mais a menor necessidade disso. E é um avanço da tecnologia mesmo, graças a Deus. 10 horas 32 minutos, esse é o nosso Jornal Gente Brasília. Tem informações ao vivo chegando com a Ellen Gomes. Bom dia, Ellen. Bom dia, Adriano. Bom dia, Cláudio, ouvintes. A Terracap abre edital de licitação de imóveis localizados em 5 regiões administrativas do Distrito Federal. No dia 27 de agosto, a empresa vai oferecer oferecer, no caso, 93 itens em diversas regiões administrativas, no caso, lotes, né? Residencial das Sucupiras, por exemplo, no Jardim Botânico, é o destaque do Certame aí, com 22 lotes residenciais e valores iniciais de R$317 mil. Há opções também em Ceilândia, com 6 oportunidades voltadas a usos comerciais, industriais, institucionais e de prestação de serviços. Os preços dos terrenos iniciam em R$153 mil. No Recanto das Emas, são 5 terrenos a partir de R$183 mil. Samambaia oferece 31 lotes a partir de R$153 mil. E Sobradinho com 5 lotes a partir de R$374 mil. O edital já pode ser acessado no site da Terra Cap. O depósito do calção deve ser feito até 26 de agosto. Adriano. Obrigado, Ellen, pelas informações. 10h33. Esse é o Jornal Gente. Você participa pelo 994009269. Agradecendo a todo mundo que está participando e mandando mensagens pra cá. Foi para um rápido intervalo. Diga, Cláudio. Então, queria fazer aqui um registro que é bom a gente fazer, porque a imprensa brasileira só publica notícias, só divulga notícias sobre o presidente argentino Javier Milei, se for para dar pau, né? É, e fica todo mundo ignorando o que se passa na Argentina, com o PIB crescendo a números impressionantes, quase chineses, né? É, e também a inflação sendo debelada, o emprego recuperado, milhões de argentinos já saíram da zona de pobreza absoluta. O Milei está fazendo o que é um economista, professor de economia e etc, muito, muito competente, libertário, né, radical do ponto de vista da economia, da escola austríaca de economia. Bom, o fato é que ele foi homenageado, condecorado com o prêmio Economista do Ano de 2025 pela Ordem dos Economistas do Brasil, a OEB. E é uma coisa que a notícia você não vê em lugar nenhum. Bom, o fato é que a premiação foi feita na própria Casa Rosada, que é a sede do governo da Argentina, né? Que é o palácio a sede da presidência da República Argentina, lá em Buenos Aires. E aí a diretoria da OEB, por razões de dificuldades de agenda do presidente Milei, se deslocou até Buenos Aires e lhe entregou essa condecoração. Ele a recebeu, ficou feliz, feliz da vida, e é uma justa homenagem a alguém que está pela economia transformando o seu país. Antes do intervalo, a mensagem do Carlos dizendo: Adriano, bom dia, eu tenho um rádio que meu saudoso avô ouviu o gol do título do Corinthians de 1977. Não tem preço. Foi responsável por eu ser corintiano. Daí a mensagem do Carlos. Não tem preço. Um artigo como esse, Carlos, não tenha dúvida. Mas eu acho que um fax não tem por que ficar guardando em casa também. Também não é por... O rádio até a gente rádio entende, funciona, né? Funciona. Mas um fax, né, Cláudio? Não, eu tenho aqui rádio aqui, tenho rádio, vários aparelhos de rádio, inclusive o Transglobal, que é maravilhoso, que eu ouvia ondas curtas muitos anos atrás, tem até hoje. Mas tá lá, tem AM, FM, tem tudo, né? Ondas curtas. E o rádio nós estabelecemos com o aparelho uma relação mesmo de amor, de afeto, né? De afeto. 10h37, tem intervalo já já, mais destaques pra você. O avião da Gol colidiu com outro. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino? O Diego Maradona. Somos o Exército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada, muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Dez horas 38 minutos, Jornal Gente Brasília, trazendo para você alguns dos destaques. Esse destaque, Cláudio Beto, inclusive, trouxe essa semana e tem as repercussões na coluna dele, inclusive. O Tribunal de Contas da União vai analisar o pedido de suspensão da obra dos serviços para a instalação de uma sala VIP para os ministros do Tribunal Superior do Trabalho no aeroporto de Brasília. O Ministério Público pediu a interrupção do contrato que soma 1,5 milhão, Cláudio, prevê um espaço exclusivo para 27 ministros. É, assim, esse Tribunal de Contas deveria tomar decisões em vez de anunciar que vai avaliar, né? Tribunal não é para fazer Tribunal de Contas, né? Pelo menos, mas isso é um viés de Tribunais de Contas. Aqui no Distrito Federal eles são viciados nisso, né? Vive produzindo factoides, é exatamente o que também tem feito o TCU. Duvido que eles façam qualquer coisa, mas aí eles lacram, né? Eles lacram. Aí passa a impressão, fica na cabeça das pessoas a impressão de que o TCU agiu contra esse absurdo que é a instalação de uma sala VIP para apenas 27 ministros quando eles viajarem, quando forem usar o aeroporto de Brasília. É uma coisa vergonhosa isso, vexatória, né? Inclusive hoje o Metrópolis publicou a matéria sobre a compra de uma frota de veículos de luxo para os ministros do TST. Esse TST, ele é controlado pelo Partido dos Trabalhadores. Esses petistas adoram a mordomia por conta do dinheiro de quem paga impostos neste país, né? E eles então compraram 30 veículos marca Lexus. A Lexus, minha gente, é a marca de luxo da Toyota. Muito pouca gente sabe disso, só os iniciados em, eu falei Lexus, a Alexa aqui já se manifestou, é uma metida, né? Bom, mas esse assunto eu divulguei na minha coluna em abril passado, né? Portanto, é uma notícia um tanto quanto velha, mas enfim, nunca é demais denunciar esse tipo de coisa. Mas o fato, minha gente, é que, deixa eu pegar aqui os detalhes, o fato é que o Tribunal de Contas não apenas fez essa presepada de decidir por gastar dinheiro público na instalação de uma sala VIP para suas excelências, os ministros, mas como também fez essa outra, que é a questão da mordomia do carro oficial, né? Bom, são 30 veículos do Lexus para transportar para cada um dos seus ministros. Cada veículo desse saiu por quase 350 mil reais. Isso no total deu 10 milhões e 400 mil reais. Que beleza, né? Que beleza. Tudo isso por nossa conta, viu? O modelo escolhido lá no TST é o Lexus ES300H, que é um carro híbrido, sedã de luxo, que combina um motor 2.5 a combustão com outro elétrico, o que resulta numa potência de 211 cavalos. A tudo pergunta isso é pra quê? Por nossa conta. Pra quê? Pra nada, né? Só pra mordomia, só pra ficar desfilando por nossa conta na cidade. Eu acho isso atrasadíssimo. Eu sempre me lembro do nosso colega André Juste, que disse que tinha essa essa vontade, né, de quando parar no trânsito ao lado de uma dessas autoridades no banco de trás de um carro oficial, dizer: tá gostando aí, meu amigo? Sou eu que tô pagando, viu? Vê se essas pessoas não se envergonham de fazer isso, né? Eu me lembro que quando eu fui do governo, estamos falando dos anos 1990, faz tempo que isso é uma peste. Eu me lembro que já naquela ocasião eu me recusei a ter carro oficial. Até tinha motorista, mas eu pagava o motorista. Não era motorista pago com dinheiro público, né? E hoje não, hoje a gente vê essa coisa jeca, né? Desnecessária. E é a coisa do status, eles se acham, né? Acham que tem que ter carro de luxo. Doutor, né? Famoso doutor. Que seja doutor, mas pague o carro que usa, pô. Seja doutor pagando do seu bolso, né? Não do meu bolso. Exatamente, né? Eu me lembro Mangabeira Unger, que é um dos pensadores do PDT. Esse Mangabeira Unger, quando foi o secretário do CEALOPRA, que era aquela... uma secretaria que inventaram para ele, para acomodar o Ciro Gomes na época, no governo Lula, que era a Secretaria de Assuntos de Longo Prazo, ou seja, nada, né? Ele tomou posse no carguinho dele. Primeiro telefonema que ele deu, até isso foi publicado na ocasião, eu dei esse furo e tal. O primeiro telefonema dele foi para a Casa Civil para perguntar se ele ia ter direito a carro oficial com motorista e placa verde e amarela. Imagina. É esse tipo de gente, né? Quer dizer, o governo é tomado por esse tipo de gente que só pensa na mordomia, em se lambuzar com a mordomia por conta dos cidadãos. Isso inclui casas na península do ministro, isso inclui apartamentos maravilhosos na Asa Sul, tudo por conta de quem paga impostos. E quem paga impostos, a imensa maioria, não tem nem sequer casa para morar. Só para fechar aqui a informação, o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado solicitou a suspensão da contratação até que sejam avaliadas as legalidades ou a legalidade, economicidade e interesse público envolvidos. Ele pediu ainda que o TST seja recomendado a adotar medidas alternativas enquanto o caso é encaminhado à Procuradoria-Geral da República para possível investigação de ações penais e de improbidade administrativa, caso sejam confirmadas essas irregularidades. O documento aponta que o custo total do projeto parece desproporcional, principalmente porque o serviço não se limita às viagens oficiais, incluindo também transporte privativo, acompanhamento pessoal dos ministros, tudo que a gente já estava falando. O que eu acho interessante é o seguinte, na avaliação do documento, é que o custo parece desproporcional. Parece? Por que o procurador não faz não aproveita essa lacração e faz essa ação com relação a todos os carros oficiais da estrutura do governo federal? Por que eles não seguem o exemplo do Ibanez, por exemplo? O governador Ibanez Rocha usa até hoje, desde o início do governo, desde o primeiro dia do governo, ele mora na sua própria casa e se utiliza do seu próprio carro. O carro que o Vanderlei, que o Ibanez utiliza, que é uma SUV, um carro cuja marca eu esqueci, mas aquele carro SUV, tem até lá a placa do governador. Botam lá sobre a placa particular dele, a segurança, por razões de segurança, ele é o quê? Bota sobre aquela placa, nitidamente tem uma placa ali embaixo, que é a placa de carro particular. Mas sobre ela tem uma outra placa, que é um pouquinho menor, assim, depois por isso que você percebe a placa particular por baixo, né? Tá lá o número 1, governador do Distrito Federal, etc. Mas o carro é dele, é particular. Ele usa carro particular. Ele não paga jatinho alugado pelo governo para circular, para viajar pelo Brasil. Mesmo em viagens oficiais, ele usa o avião que ele tem, um King Air. Né? Quer dizer, o que o cidadão tem que fazer, o que a autoridade tem que fazer, não tem jatinho, meu caro? Paga a sua passagem de avião, não é? Não faça com, não nos obriga a pagar. Precisa ir de casa pro trabalho? Vá no seu próprio carro, ganham muito bem, todos eles ganham. Essa elite do serviço público no Brasil é uma elite muito bem paga e cada vez mais bem paga, né? A gente tem visto aí, todo dia tem notícias sobre algum ataque que eles fazem ao erário, né? Todos os dias tem notícia em relação a isso, dessa elite do serviço público. Poderiam ao menos ter a dignidade de se organizarem, né? O presidente da República, o presidente do Supremo, sei lá, o próprio parlamento, eles deveriam mobilizar uns aos outros. Minha gente, vamos acabar com isso. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Carro oficial é carro de serviço. Carro oficial é ambulância. Carro oficial é carro de bombeiro. É carro de polícia. Isso é carro oficial. Não é carro para mordomia. Não é carro para esperar a madame no restaurante. Certa vez, recentemente, eu fui no restaurante. Aqui é uma coisa que, inclusive, eles ficam com vergonha, né? O carro oficial até leva a autoridade, mas eles ficam com vergonha de fazer com que o motorista fique esperando e manda o cara ficar distante e tal. Mas tem aqueles que não, que acham que é direito. Eu tenho esse direito. Né? Eu fui no restaurante um dia disso, estava lá aquele camarada Vadir Damus, nem sei qual é o carro que ele ocupa. Quando eu vou entrando no restaurante, restaurante cheio, tinha lá um carro oficial. Eu digo, meu Deus do céu, ainda, como é que tem gente com essa cara de pau? A única autoridade que eu identifiquei no local era esse camarada, capaz de ter sido dele mesmo o carro, né? Enfim, mas assim, é vergonhoso, é vexatório, né? É desnecessário e é sobretudo muito caro. Muito caro. Você chega à noite, como hoje em dia, eles estão com dificuldade de circular aí, né? Mas assim, quantas vezes, anos atrás, eu vi alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, à noite, com carro oficial, placa verde e amarela, parado na porta dos restaurantes, com motoristas, coitados, cansadíssimos, como meio que cochilando assim, tá 11 da noite, meia-noite, os caras lá esperando que sua excelência se digne a voltar para casa e dispensá-lo, né? Dispensar o motorista. E a gente sustentando tudo isso, né? Eu sonho com isso. Eu tenho esse sonho. Eu sonho de que um dia os nossos homens públicos terão a vergonha, a dignidade de extinguir com todo tipo de mordomia. 10:49, dá tempo ainda do destaque ao vivo com a nossa Natália Ferreiro. Bom dia, Natália, qual é o destaque? Um ótimo dia, Adriano, Cláudia, a todos os nossos ouvintes. A Fundação Hemocentro de Brasília emitiu um alerta de uma baixa histórica nas doações de sangue neste mês de agosto. Atualmente são 121 doações por dia, quando o ideal seria 180 para manter os estoques em segurança. O tipo AB negativo está em nível crítico. O O positivo, B negativo e A positivo estão com estoque baixo. O negativo, B positivo e A negativo estão em nível regular. Apenas o tipo AB positivo apresenta quantidade adequada. Nesta quinta-feira haverá coleta externa no Açaí Atacadista em frente ao shopping lá de Taguatinga. E para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 quilos e estar saudável. Quem teve gripe, Covid-19 ou dengue recentemente precisa respeitar os prazos de inaptidão temporária antes de se candidatar à doação, que pode ser agendada pelo site Agenda DF, pelo telefone 160 ou por encaixe conforme disponibilidade. Adriano. Obrigado, Natália. 10:51. Vamos falar rapidamente de futebol, porque o Rodrigo Vilela já está por aqui. Daqui a pouquinho vai trazer os destaques do nosso Manhã Bandeirantes. Hoje tem. O Grêmio jogou esses dias? Ah, Cláudio Humberto, não me fale do Grêmio, Cláudio Humberto. Não, o pior não é isso. É. O pior é que foi a primeira vitória do Sport. E que não vencia há 120 dias. Exatamente. Não, e o pior você não sabe. Aí ontem, toda segunda-feira eu participo dos Donos da Bola na TV Band com o pessoal. Ontem foi com o Dani Pance e com o Reginaldo Neto. Adivinha qual foi o tema que eles abordaram o programa inteiro? Ah, sacanagem. Eu disse, pô, mas tem o Reginaldo é Santista, vamos falar do Santos que ganhou do Cruzeiro. E vamos... a vitória espetacular do Botafogo. É, vamos falar. Não, não, vamos falar do Grêmio. Eu disse, mas ninguém quer falar nunca do Grêmio. Por que quando meu time perde, todo mundo quer falar do Grêmio? Ah, o Grêmio tem por falar em Grêmio. Tortura, então, isso é tortura. É tortura. O Grêmio tem reunião hoje do presidente com o Mano Menezes. Será que cai? Ah, eu acho que sim, né? Aliás, eu vi até uma imagem ontem meio constrangedora do presidente fazendo de conta que não estava ouvindo. É. Aliás, fazendo de conta que estava falando ao telefone para não ter que dar atenção a um repórter que o abordava, né? Que tristeza. Acho que está aprendendo com político, né? Os políticos costumam fazer isso, descem todos, todos eles. Cartola, né, que Cartola falar, é político. Cartola também. É, político, todos eles são políticos, né? Então, eles costumam, quando não querem falar ou tem alguma coisa, o jogador de futebol faz isso, né? Desce do avião, todo mundo no telefone, que tantas pessoas que gostam de ligar logo depois que sai do avião, hein? Meu Deus do céu. Hoje tem pela Libertadores da América, Fortaleza enfrentando o Vélez Sarsfield às 19h, jogo aí na abertura das oitavas de final da Libertadores da América. Tem também o Peñarol enfrentando o Racing Club da Argentina, e pela Rádio Bandeirantes você acompanha com o Canhão, Rogério de Assis, Atlético Nacional e São Paulo às 21h em 89,9 FM, a super transmissão da Rádio Bandeirantes começa a partir das 21h. O Rogério de Assis fazendo uma transmissão sensacional junto com Alexandre Pretzel e Leandro Quesada para esse jogo do São Paulo, válido pelas oitavas de final da Libertadores. Tem também Sul-Americana. E dos brasileiros, o Fluminense ainda segue na competição. O Fluminense joga também 21h, enfrenta o América de Cali, da Colômbia. Os outros jogos da Sul-Americana tem Once Caldas e Huracán, 19h, e Independiente Del Valle. Esse aqui, com certeza, o Cláudio Humberto conhece esse time. Prepara aí, Cláudio Humberto. Conhece o Muxuque Runa? Imagina. Muxuque Runa. Muxuque, não é Machuque? Não, é Muxuque Runa. Eu tô tentando descobrir de onde é que é o Muxuque Runa. Será que eu... Sabe de onde é que é, Vitor? Isso é o quê? Libertadores, né? Sul-Miranda, como o pessoal costuma brincar. O Muxuque Runa foi fundado em 2003. Essa equipe, tô tentando. Equador, boa, Vitor. Vitor Gomes aqui tá trazendo a informação. Muxuque Runa do Equador. Olha, né? Aí fica complicado. Aí o pessoal quer criticar o Mundial de Clubes. É, mas lá também tem um time dos solteiros e casados da fábrica de sucos que vem aqui e goleia Flamengo, goleia todo mundo. Enche de saco de gol. É essa fábrica de sucos que vai enfrentar o Muxuque Runa. Pronto. O Independiente então, Del Valle. Muxuque Runa parece nome duro, de carro, né? Duro. Parece nome de carro, né? Muxuque Runa. Enfim, esses são os jogos da Sul-Americana e também da. Tipo um Jeep. Né, Muxuque Runa, vou pegar meu Jeep Muxuque Runa e vou fazer uma volta aí pelo sertão brasileiro, boa. Vamos saber quais são os destaques do Manhã Bandeirantes. Chegou Rodrigo Vilela para trazer as informações. Bom dia, Vilela. Bom dia, Adriano, bom dia, Cláudio, bom dia a todo mundo que acompanha o Gente Brasília aqui na Rádio Bandeirantes, a nossa 89.9 FM. Adriano, no Manhã Bandeirantes de hoje nós vamos trazer mais detalhes sobre o acordo firmado entre a OABDF e o Tribunal de Justiça para poder aumentar a segurança e evitar esses golpes do falso advogado, né? Tem uma galera caindo nesse golpe, esses criminosos que entram em contato, pedem Pix, pegam um número ali. Normalmente essa fraude acontece assim: o criminoso pega o número do processo no site do Tribunal de Justiça, né? O nome das partes ali, entra em contato e pede Pix, passa algumas informações ali sobre o processo, pedindo pagamento de Pix. Há uma ação da OAB junto ao TJDF para poder trazer mais proteção e evitar a exposição desses dados, né? Vamos trazer também entrevista com um militar do Corpo de Bombeiros, que o nosso esquadrão de atendimento operacional aéreo do Corpo de Bombeiros tem um tempo, são bem ágeis, viu, Adriano? Ali eles levam menos de 20 minutos, o tempo médio de resposta das ocorrências ali é de menos de 18 minutos entre o acionamento até chegar ali no local da ocorrência. E também vamos trazer, né, um médico para falar conosco sobre os cuidados nesse tempo seco. É já no Manhã Bandeirantes, Adriano. É importante. Pois é, essa história do Corpo de Bombeiros, essa história é maravilhosa, né? Um trabalho fantástico que faz esse esquadrão do ar lá dos bombeiros, transportando e salvando vidas, né? E melhor do que a eficiência mesmo desse esquadrão, são as histórias, né? De pessoas que foram salvas, de crianças, de mulheres, de pessoas de todas as idades que estão aí vivas para contando a história depois de terem sido resgatados pelo esquadrão. 10h58, vamos embora pra gente não atrasar o Rodrigo Vilela hoje, ô Claudio Beto. Nos últimos dias a gente entregou com os dois minutinhos. Você fala demais. Fala muito, como diria o Tite, né? Fala muito. Bora então, amanhã tem mais. Vamos nessa, até amanhã. Um abraço, gente, até amanhã. Vem aí, Manhã Bandeirantes com Rodrigo Vilela, já. Na Rádio Bandeirantes você ouve uma hora de música sem intervalo, 60 minutos. As melhores músicas do mundo em uma hora direto, sem intervalo, 60 minutos. Rádio Bandeirantes, todos os dias, às 14h. Futebol Bandeirantes, só de ouvir, quando a bola rola, o coração acelera. Mas bem antes do apito, já tem muita análise e toda a informação para chegar com competência na hora da partida. Porque ali, na grama, não é no grito, é com alma. Com equipe entrosada, leitura de jogo e repórteres que vão no detalhe como quem busca um gol da virada. Quer futebol de verdade? Quer a experiência completa? É bem melhor aqui. Todo sábado às 10 da noite, na Rádio Bandeirantes, o passado de volta para você. Embalos de sábado. Os clássicos que marcaram época. Yeah, that's it. As músicas que fizeram todo mundo dançar. Embalos de sábado. Todo sábado às 10 da noite, na Rádio Bandeirantes. Agora, 10h59. Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Notícia, prestação de serviço. Agora no ar. Bom dia, terça-feira, 12 de agosto de 2025, está no ar o Manhã Bandeirantes, comigo, Rodrigo Vilela, toda a nossa equipe da Rádio Bandeirantes, a nossa 89.9 FM. Eu fico com você, você já sabe, até o meio-dia. Já convido você para participar aqui com a gente da nossa programação pelo nosso WhatsApp. O número é o 994009269. Vou repetir para você anotar, em 994009269. Salva aí esse contato do WhatsApp para você mandar para gente sua sugestão, sua participação. Quando você quiser participar de entrevista, ter uma sugestão de pauta, manda para gente nesse número. A gente vai mandar uma equipe acompanhar, né, o que é que está acontecendo aí na sua região. 994009269. Você acompanha a nossa programação pelo rádio na 89.9 FM, a nossa Rádio Bandeirantes Brasília, 89.9 FM. Também estamos no YouTube, o nosso perfil é o Band Brasília. Procura lá no YouTube Band Brasília. Tem live, você vai conseguir ver a gente trabalhando, como é que funciona o programa, o Manhã Bandeirantes. Band Brasília, perfil no YouTube. Corre lá, tem live, viu? Já tá seguindo a gente no Instagram, tem perfil no Instagram também, viu? Olha, é o arroba Rádio Bandeirantes Brasília. Tudo junto mesmo. Arroba Rádio Bandeirantes Brasília. Material que a gente apresenta aqui, a gente sobe muita coisa lá no nosso Instagram também, viu? Bacana. É bom que você vai conhecer a equipe, vai poder olhar lá no perfil do seguidor, né, que a gente tá seguindo. Vai conhecer toda a equipe da Rádio Bandeirantes Brasília. Arroba Rádio Bandeirantes Brasília. Nosso perfil no Instagram. E vamos para os destaques do nosso jornal hoje, nosso Manhã Bandeirantes, que está no ar. O governador Ibaneis Rocha responde Donald Trump após fala do presidente dos Estados Unidos que usou números incorretos para se referir à segurança de Brasília. Quem apurou foi o nosso repórter Felipe Campbell. E tem acordo firmado entre a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional aqui do Distrito Federal, e o Tribunal de Justiça aqui do DF também, para aumentar a segurança das petições protocoladas no Judiciário. O objetivo é evitar fraudes como o golpe do falso advogado. Vamos destacar também a agilidade no atendimento do Esquadrão de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros. Foram 356 ocorrências atendidas com tempo médio de resposta de 17,7 minutos. Menos de 20 minutos aí o tempo de deslocamento, né, de resposta entre ali a base do Corpo de Bombeiros até a ocorrência. Um dos motivos, né, que coloca essa instituição, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, como a mais admirada do país. Nós trouxemos isso há umas duas semanas atrás, esse levantamento que aponta que o Corpo de Bombeiros aqui do DF é a instituição mais admirada do Brasil. Não à toa, né? Parabéns aos militares do Corpo de Bombeiros. E aqui você já sabe que nós estamos com você nessa busca por uma vaga de emprego, uma recolocação profissional, né? Hoje são 470 oportunidades nas mais diversas áreas, com diferentes níveis de escolaridades, né? Exigência de experiência ou não. Salários chegam a mais de R$2.500. A Milena Dias, que vai contar tudo pra gente daqui a pouquinho. Fica aqui comigo no Manhã Bandeirantes que você vai saber. Você que tá procurando um novo emprego, viu? Fica aí, tem muita vaga. 470 salários que passam de R$2.500. No nosso quadro Rádio Bandeirantes Mais Perto de Você, o repórter Vitor Gomes foi até o Sol Nascente. Grande a região ali em Sol Nascente. Tempinho que eu dei uma passeada por lá, fiquei surpreso com o tamanho, bem grande. E ainda no quadro de saúde, os cuidados que devemos ter com esse tempo que está seco demais. Nós vamos trazer um médico aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes que vai nos contar os cuidados, né? Nos passar algumas orientações sobre esse tempo seco, né? Os cuidados que a gente tem que ter com a mucosa bucal, a mucosa nasal, né? Esse sol de rachar na pele da gente também, os efeitos sobre isso. Cuidados pra gente ter, cuidado da saúde, né, gente? Aqui no Manhã Bandeirantes. Quer participar da nossa programação? O WhatsApp é o 994009269. Ou você também pode participar lá no chat da nossa live no YouTube, viu? Que já tá lá. É só procurar o nosso perfil, arroba Band Brasília. Onze horas e 5 minutos. E vamos de previsão de tempo, né? Vamos ver como é que será que fica o tempo. É, não mudou muito do que eu observei ontem aqui da janela do estúdio da Rádio Bandeirantes Brasília, na zona central da capital federal. Aqui eu tô vendo um tempo firme, uma nuvem tão longe que eu acho que não é nem Brasília, mas aquilo ali acho que já não é nem Distrito Federal, porque tá tão longe. Acho que o tempo firme. Quem vai trazer mais informações pra gente agora? Milena Dias. Milena, como é que fica o tempo nessa terça-feira? Bom dia. Bom dia, Vilela. Bom dia para todos os nossos ouvintes aqui do Manhã Bandeirantes. Olha, o tempo deu uma esfriada, acho que todo mundo deu para sentir aí. Agora, os termômetros estão marcando 19,4 graus Celsius e 25% de umidade relativa do ar. A temperatura, ela vai variar dos 27 graus Celsius até os 7 graus Celsius nesta segunda-feira aqui em Brasília. Olha, 7 graus, dá para sentir o frio aí. Então, é frio e seco. A umidade do ar sempre baixa, tá variando aí dos 20% até os 60%. A gente lembra que a umidade relativa do ar mais baixa, considerada ainda adequada, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a partir dos 40%. E a umidade aqui no DF tá chegando aos 20%. Vilela? Olha aí, já que estamos falando sobre tempo, ontem nós falamos que foi a manhã mais fria do DF, mas erramos por 0,1 grau. Não é 7,9 graus Celsius que tinha sido a manhã mais fria, e sim 7,8. Por um pouquinho. Mas tá aí, correção feita. E a Caixa sorteia hoje à noite, viu? 40 milhões de reais da Mega Sena. O bom dinheiro já ia me ajudar a pagar pelo menos parte da fatura do cartão. Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos 5 concursos anteriores. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, aqui no horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet no aplicativo. Não precisa ser correntista da Caixa para fazer essa aposta na Mega Sena via aplicativo, viu, gente? O jogo simples com 6 números marcados custa R$6. A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Distrito Federal, e o Tribunal de Justiça firmaram um acordo para aumentar a segurança das petições protocoladas no Judiciário. Quem traz mais informações sobre esse assunto, que eu estava falando com vocês sobre isso, nessa fraude, né, que criminosos se aproveitam dessas informações que ficam disponíveis ali para quem quer acompanhar os processos no site do TJDFT, como de outros tribunais também. Isso não é uma exclusividade aqui do Tribunal de Justiça, não, tá, gente? É uma política de transparência do Judiciário, né? Que precisa até pra gente conseguir fazer consultas ali no processo, né? Saber o que é que tá acontecendo, a tramitação desse processo, né? A gente precisa de algumas informações públicas ali mesmo. Só que criminosos se aproveitam disso, né? Pegam ali o nome das partes, do que se trata o processo, descobrem ali o contato, né? Entram, ligam ali pra gente e começam a pedir dinheiro. Essa fraude tá um horror. Eu lembro que há um tempo atrás até o nome do governador Ibanez Rocha foi usado nisso, no escritório dele. Ele desmentiu prontamente aquilo ali, aquele contato, que era uma fraude. Isso realmente precisa de atenção. Quem vai trazer mais informações sobre isso pra gente agora até, né, pra ver como é que a gente pode se proteger disso, Natália Ferreiro, que já tá aqui no estúdio com a gente. Bom dia, Natália. Um ótimo dia, Vilela, a todos. Essa iniciativa tem como objetivo proteger dados sensíveis, como CPF, telefone e endereço das partes, dificultando a ação de golpistas que se passam por advogados no golpe do falso advogado. Agora, petições com informações sigilosas poderão ser protocoladas de forma separada e com sigilo reforçado, impedindo que fraudadores tenham acesso aos dados para tentar extorquir vítimas. O presidente da OABDF, Paulo Maurício Siqueira, destaca que essa medida pioneira é fundamental para combater o crime do falso advogado na capital do país. Além disso, os processos terão uma tarja que identifica o responsável pelo protocolo. As peças processuais virão marcadas com uma tarja para identificar quem deu baixa e com um registro de atenção para que não ocorram mais fraudes. Isso é importante para que a população seja bem defendida e que as nossas prerrogativas da advocacia sejam respeitadas. No golpe do falso advogado, criminosos acessam os sites oficiais dos tribunais para conseguir dados das partes. No Brasil, a maioria dos processos judiciais tem caráter público, como determinado pela Constituição Federal e pelos códigos de processo civil, penal e trabalhista. Com as informações em mãos, os criminosos entram em contato com a parte do processo e se passam pelo advogado. Eles usam uma abordagem persuasiva para pedir transferências via Pix, com a justificativa que o valor é necessário para a liberação de crédito supostamente existente no processo. O Tribunal de Justiça esclarece que nunca solicita depósitos diretamente às partes e que todas as comunicações oficiais são feitas pelos canais institucionais, como o sistema PJE e e-mails cadastrados no processo. Ao receber contatos suspeitos, a orientação é não fornecer dados pessoais, não realizar pagamentos e procurar o advogado ou a vara responsável. Também é importante registrar boletim de ocorrência e denunciar o caso às autoridades. Vilela. Tá aí, obrigado pelas informações, Natália. Então, gente, é isso. Às vezes a gente tá com alguma pendenga na justiça, né? E quando chega aquilo ali, a gente já tem aquela urgência de querer resolver, né? Pagar. Segura, gente. Não recebe cobrança e vai pagando, não. Faz essa verificação. O Tribunal de Justiça, né, se posicionou, falou que não solicita esses depósitos diretamente, né? Que toda a comunicação é feita pelo sistema do Tribunal de Justiça ou por e-mails que são cadastrados. E deixa essa orientação. Não forneça dados pessoais, não realize pagamento e qualquer contato desse tipo, procura seu advogado ou a vara responsável para checar se aquilo ali realmente é real, né? Se aquele contato é verdadeiro, é legal. Então faça essa verificação antes de efetuar qualquer pagamento, viu? Tá aí a dica. Onze horas e 13 minutos. Boa tarde, DF. Eu, Lana Cane Pacheco, para reforçar o time desse jornal que já é a cara de Brasília. No início da tarde vai ter informação com credibilidade, muita apuração, sem perder o bom humor. Nossa reportagem segue de olho no que mexe com a sua vida. O Boa Tarde, DF é prestação de serviço, é movimento, trânsito ao vivo e muito mais para você ficar bem informado. De segunda a sexta ao meio-dia, agora comigo, Lana Cane, na tela da Band. Na Bandeirantes, Summit Reforma Tributária, regulamentação e competitividade no setor de comércio e serviços e o futuro das fintechs no novo cenário. Oferecimento FCS, Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, UNEX, União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, Abranet, Associação Brasileira de Internet, ABPAG, Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos, Correio Brasiliense, Patrocínio ABBT, Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador. O futuro das fintechs, os bancos digitais, será discutido por especialistas e autoridades no Summit Reforma Tributária, no próximo dia 19 de agosto em Brasília. A mudança de regras acende alerta para o setor e tem impacto no bolso do brasileiro. Paulo Somuti, da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, levanta outra preocupação. As pequenas empresas ainda não têm a regra muito clara em alguns setores, como é que ela vai tomar crédito ou não. Agora são 11 horas e 15 minutos na capital do país. Manhã Bandeirantes. E o governador Ibaneis Rocha respondeu Donald Trump após a fala do presidente dos Estados Unidos que usou números incorretos para se referir à segurança de Brasília. Felipe Campbell já está aqui comigo no estúdio da Rádio Bandeirantes e traz mais detalhes. Bom dia, Felipe. Bom dia, Vilela. É isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou dados errados sobre a segurança pública aqui de Brasília durante o anúncio de estado de emergência de segurança pública em Washington. O presidente comparou a taxa de criminalidade da capital dos Estados Unidos com a de outras capitais do mundo, incluindo Brasília. Trump afirmou que a capital brasileira registra 13 homicídios a cada 100 mil habitantes, mas, na realidade, o índice é de 6,9 a cada 100 mil pessoas. O secretário de Segurança Pública de Brasília do DF, Sandra Velar, reagiu à situação e afirmou que Brasília é mais segura que Washington. Ele explicou que, de acordo com o Índice Internacional de Homicídios por 100 mil habitantes, o Distrito Federal registrou em 2024 a menor taxa desde o início da série histórica, em 1977. Esse resultado, segundo a Velar, coloca Brasília em um patamar próximo ao de países europeus, confirmando a fala do ex-presidente norte-americano, que colocou Brasília como mais segura que Washington, apesar de ter errado os números. Já o governador Ibanez Rocha afirmou que vai enviar os dados corretos para a embaixada norte-americana. Vamos conferir. O Distrito Federal tem um dos melhores índices de criminalidade do Brasil. Nós somos a segunda cidade mais segura no Brasil em todos os índices já apontados nacionalmente. O que eu vou fazer, diferente do governo federal, é uma correspondência à Embaixada dos Estados Unidos mostrando os nossos números e deixando bem claro que eu não sou o Lula, eu estou aqui para tratar a minha população com seriedade e respeito também a posição dos Estados Unidos. O governador afirmou também que no documento que vai enviar para o presidente Donald Trump, vai apresentar as políticas sociais da capital e se colocar como oposição ao governo Lula. Vilela. Aí, obrigado pelas informações, Felipe, né? Esse posicionamento do governador Ibanez Rocha, importante, né? Até para restabelecer ali os números reais que são levantados pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, que nos coloca em uma situação melhor, inclusive, do que a capital dos Estados Unidos, né? Tá esse posicionamento do GDF, importante para a gente esclarecer para nossa audiência. E aqui você já sabe, você é sempre bem-vindo para participar da nossa programação. Pode mandar uma mensagem para a gente. Nosso WhatsApp é o 994009269. Manda a tua mensagem aqui, participa da nossa programação. Quero mandar um abraço pro pastor André, que tá participando aqui com a gente no WhatsApp. Traz um elogio aqui para nossa programação. Nós que agradecemos essa audiência sempre muito qualificada, viu, pastor André? Um abraço. O Rony Lima falando aqui também, participando aqui no nosso WhatsApp, diz que teve um amigo que caiu ontem nesse golpe do falso advogado. Eita, hein, Rony? E aí, conseguiu reaver ali o valor? Chegou a perder alguma quantia ou só entrar em contato com eles? Eu viro e mexo também, recebo algum contato sobre esses golpes também, e tem de tudo, viu? Mas o final é sempre o mesmo, pedindo dinheiro, a gente tem que desconfiar. Entre janeiro e junho de 2025, o primeiro esquadrão de aviação operacional com suporte avançado de vida do Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal atendeu 356 ocorrências com tempo médio de resposta de 17,7 minutos, bem ágil esse atendimento. Em cerca de 66% dos casos, o socorro chegou em menos de 20 minutos, né? O que foi decisivo para salvar vidas em risco. Para falar sobre esses casos especiais, está conosco o médico do resgate aéreo do Corpo de Bombeiros Militar, Major Douglas Arantes. Major, bom dia. Major, obrigado por participar aqui da nossa programação. Major, eu queria já saber como é, quando é, na verdade, que o esquadrão é acionado? Em que tipo de ocorrência? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Primeiramente, eu que agradeço aí o empenho da Rádio Band nos nos ajudar aí a divulgar nosso serviço e informar a população aí que está disponível, né, esse serviço aí de suporte avançado para toda a população do DF em torno. O serviço aeromédico, ele funciona desde 2009, com modalidade de suporte do estado de vida, né? Na verdade, a gente é acionado pelas ocorrências de grande vulto, que a vida está em risco ou o paciente, na verdade, já está em parada cardíaca, né? Então, nós levamos, basicamente, para entender, a gente leva ao socorro de uma UTI, né, para a cena, basicamente, com o médico, o enfermeiro e os equipamentos de suporte avançado de vida e medicações. Nossa tripulação é composta por um piloto, um copiloto, um tripulante operacional e a equipe técnica, que é o médico enfermeiro, né? E aí atuamos aqui na região do DF em torno. Interessante falar da resposta. É um dado interessante que, como o nosso estado é um estado pequeno, né, a gente consegue abarcar da ponta, uma ponta até a outra do quadrado em voo em menos 15 minutos. Então a gente pode atender uma ocorrência de uma ponta até a outra em 15 minutos, o que garante aí uma resposta muito ágil para esse paciente. Major, eu imagino que por ser essa operação ser aérea, né, um helicóptero, vocês passam por um treinamento especial ali, né, até porque é um atendimento no ar que acaba sendo, né, a gente faz esse deslocamento, mas depois ali, acho que pode ocorrer de um atendimento ali no ar, né, nesse período de deslocamento. Como é que é essa parte de treinamento da equipe? Ah, interessante. Na verdade, não é todo médico enfermeiro que na verdade tem essa aptidão, né? Primeira coisa, na verdade, é ter aptidão e gotar, né, do serviço, assim, né, de estar voando, né? Primeira aptidão para gostar da atividade aérea e de gotar do doente num estado mais crítico, né? Então, primeira pessoa, a pessoa que tem essa aptidão, nosso recurso humano é composto por médicos e enfermeiros do SAMU e do Corpo de Bombeiros, né? Então, esses profissionais que têm interesse, eles passam por uma capacitação, né? Uma capacitação iniciada pelo Corpo de Bombeiros, né? Esse pessoal tem treinamento de voo, né? De configuração das aeronaves, em teoria, segurança de voo, de fisiologia de voo e treinamento também em atividade de suporte avançado de vida, né? Treinamento de atendimento de parada cardíaca, né? De traumas craniocefálicos e de traumatismo em geral, né? Então, são médicos que já têm um certo conhecimento nessa área que passam por essa capacitação que a gente ministra aí de tempos em tempos no Corpo de Bombeiros. E, Major, a equipe fica sempre de prontidão ali, 24 horas por dia? Como é que é um pouco desse preparo ali que vocês ficam à disposição? Porque não tem muito tempo, né? Sempre são acionados em situação de emergência. Nós somos acionados via central 192 ou 193, né? Via SAMU ou Corpo de Bombeiros, né? Então, a central, ela imediatamente quando ela percebe que a ocorrência é de grande vulto, ela dispara imediatamente o acionamento do serviço, enquanto o helicóptero vai acionando, a gente vai pegando a localização e tudo, entendendo mais do sistema, né? Na verdade, o serviço, ele não funciona, ele funciona durante o dia, porque o voo noturno é um voo que exige algumas exigências maiores, né? Então, a gente funciona durante o dia 100% do tempo, né? E à noite a gente funciona em algumas escalas com pousos em locais já cadastrados, porque não dá pra gente pousar, por exemplo, num determinado local de área urbana à noite pela visualização, né? No local de pouso de área restrita. Mas nós temos alguns locais catalogados em que é possível fazer missões mais planejadas, não extremamente emergenciais, como no caso que a gente faz no dia, que a gente pousa em qualquer lugar, a qualquer hora do dia. Então, enquanto o sol nasce, enquanto do nascer do sol ao pôr do sol, a gente está ativo nos 7 dias da semana. Major, tem alguma ocorrência que marcou ali você, né? Penso que sim, porque deve ser bem gratificante, né? Quando a gente consegue sucesso nesse resgate, nessa ocorrência, você consegue destacar alguma pra gente? Até pra gente conseguir entender com mais clareza, né? A importância desse trabalho de vocês. É, assim, acho que marca não só a mim, mas a todos os atendimentos em crianças, né? Acho que eles marcam bastante, né? A gente sempre remete à família, né? Então, teve um atendimento assim, que me marcou, e foi um atropelamento de uma criança, e essa criança tinha um traumatismo craniocefálico, né? Bem grave, e a gente atendeu ela ao lado do pai e da mãe, e foi uma ocorrência em que a gente precisou entubar essa criança na cena, né? Pelo rebaixamento que eu estava, ela tinha uma lesão cerebral, né, pelo trauma, além de algumas fraturas. E foi uma ocorrência de grande vulto no final de semana, em que tinha muita população. Então foi uma ocorrência difícil, ao mesmo do ponto de vista de, né, muitas pessoas assim, ao redor, né? Então a gente tem que focar ali no atendimento mesmo e também pela gravidade, né? E a gente às vezes busca, né, saber o resultado depois, né, do desfecho, né? E essa criança, graças a Deus, ela saiu bem, né, saiu do hospital uma semana depois. Ela não precisou operar a cabeça, foi só aquele momento mesmo, o trauma do cérebro ali, ele se recuperou sem precisar de cirurgia, recuperou as fraturas e voltou a brincar na rua, como ela estava brincando ali com todos ali. Então foi uma ocorrência que me marcou, assim, pessoalmente, né? Mas são várias, assim, que a gente já tem e que ficam marcadas, né? Como a gente trabalha numa situação em que o socorro, ele é extremamente necessário, né? E muitas vezes não tem outra forma do paciente sair com vida ou com qualidade de vida depois, realmente ele marca quando o sucesso acontece, assim, a gente fica sabendo. Tá aí um belo exemplo, um final feliz, essa ocorrência, uma história bonita. Eu agradeço ao Major Douglas Arantes, que participou aqui conosco, médico do resgate aéreo do Corpo de Bombeiros Militar, por essas e outras que o Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal é a instituição mais confiável do Brasil, uma instituição realmente muito admirada. E isso, viu, gente, tem ali pesquisa que aponta para isso, Ipsos IPEC de 2025, e não é a primeira vez, não, viu? Parabéns ao Corpo de Bombeiros. Muito obrigado pela entrevista, Major. Muito obrigado, Rodrigo. Foi muito legal. E qualquer coisa, Disco 93. Estamos sempre à disposição. Fica aí o recado, viu, gente? Vamos com notícia, né? A polícia militar prendeu em flagrante um homem que tentava furtar um carro, isso em Águas Claras. O crime aconteceu ali na QS1 ontem, viu? Em Águas Claras. Os militares patrulhavam a região quando viu um homem com 35 anos, esse homem tem 35 anos, tentando levar o veículo. Aquela situação ali chamou a atenção dos militares, que fizeram a abordagem. A motorista ainda estava dentro do carro no momento dessa ação criminosa. O carro estava parado na calçada em frente a um restaurante, então fica já que aquele alerta, né, gente? Não fica esperando nada dentro do carro, não vai mexer em telefone quando tá ali sentado no carro, procurar coisa em bolsa, nada disso. Entrou, faz esse deslocamento, porque a bandidagem aproveita um segundo ali de cochilo que você baixa a guarda para tentar, né, alguma coisa contra você. Esse sujeito que tentou roubar esse veículo, né, tem diversas passagens pela polícia, nenhuma novidade, né? Diversas passagens pela polícia, estava até com mandado de prisão em aberto. Ele foi detido ali mesmo, né? E o veículo devolvido para a proprietária. E aqui você já sabe, né, que nós vamos te ajudar a encontrar um emprego. Nosso compromisso aqui no Manhã Bandeirantes para você que quer se recolocar no mercado de trabalho, né, tá desempregado, tá procurando uma oportunidade, fica aqui, acompanha a gente que nós sempre estamos trazendo vagas de emprego para você. Tá desempregado ou então tá naquele emprego que já tá meio de saco cheio, quer trocar de emprego, fica aqui que a gente vai trazer oportunidades para você, viu? Hoje, né, nós temos mais de 400 vagas de trabalho, salários ali acima de R$2.500. Quem vai detalhar isso pra gente agora é a Milena, que já tá aqui conosco de novo. Né, Milena? É isso, Vilela. Olha, as agências do trabalhador do DF estão com 470 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira. Os maiores salários são oferecidos em uma vaga para jardineiro no Sudoeste, em que o selecionado vai receber R$2.547. Há também quatro vagas para oficial de manutenção no setor de armazenagem e abastecimento norte, com remuneração de R$2.570. Outros valores de destaque são encontrados no Recanto das Emas, há 15 chances para armador de ferragens na construção civil, com salário de R$2.424, 15 vagas para pedreiro, com salário de R$2.424 também, e 10 para carpinteiro, também com este salário. Ainda tem duas vagas para apontador de obras, com salário um pouquinho menor, de R$1.738. Olha, também estão abertas vagas para, aliás, uma vaga para técnico em manutenção de equipamentos de informática na Asa Norte e duas para pedreiro também na Asa Norte. Também tem uma vaga para pintor de obras sem local fixo de trabalho. Todas essas últimas que eu citei aqui têm salários médios de R$2.400. Todas essas oportunidades oferecem benefícios além do salário. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carreira de Trabalho Digital, aliás, da Carteira de Trabalho Digital, ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, que funcionam das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde durante a semana. E fica aqui aquele lembrete que a gente sempre traz, que é importante você se cadastrar ali, porque mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro fica ali para futuras oportunidades, em que, já que o sistema ele cruza os dados dos concorrentes com o perfil que as empresas estão procurando. Vilela. Agora são 11:33. Os donos da bola Brasília, a resenha do esporte candango com a goleada de informação e bom humor, as polêmicas da rodada, lances decisivos e análise com uma equipe pra lá de entrosada. Aqui seu time entra em campo e você veste a camisa 10 no debate. O futebol do jeito que você gosta e os craques que tem muito o que falar. Se a bola rolou no Distrito Federal, está na tela da Band, os donos da bola Brasília. De segunda a sexta, de 12:30 a 1:30 da tarde. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Agora 11:34. Manhã Bandeirantes. Hoje no nosso quadro Rádio Bandeirantes Mais Perto de Você, o repórter Vitor Gomes foi até o Sol Nascente. Ele conversou com o administrador ali da cidade, Cláudio Ferreira, sobre as melhorias da cidade, né, e pediu respostas, né? Que a gente vai lá, ouve, né, a população, ouve as autoridades, mostramos o que tem de bom e a gente também cobra quando é preciso, viu? Então, nesse áudio de hoje que nós vamos ouvir, nesse quadro de hoje, o Vitor pediu resposta sobre a sinalização de trânsito e obras da cidade, que são queixas da comunidade. Vamos ouvir a reportagem de Vitor Gomes no quadro Rádio Bandeirantes, mais perto de você. Rádio Bandeirantes, mais perto de você, hoje acompanhando aqui o dia a dia do Sol Nascente, as melhorias que foram trazidas aqui para a região, obras que já estão em andamento. Nós estamos nesse momento na administração regional, a futura administração regional do Sol Nascente está em construção também, e para falar aqui com a gente, Cláudio Ferreira, administrador regional do Sol Nascente. Cláudio, primeiro, muito obrigado por receber a reportagem da Rádio Bandeirantes, bom dia para você. O Sol Nascente em plenas obras, né? São diversos pontos aqui em obras, como a UPA, futura administração, são escolas, enfim, obras de melhoria. Queria que você comentasse a respeito disso. É isso aí. Primeiramente, bom dia a todos. O Sol Nascente, pôr do sol, né? Que é RA32, que é tanto Sol Nascente como pôr do sol, tem sofrido uma grande transformação desde 2019. Por que que eu falo desde 2019? Porque a partir do momento que ela foi reconhecida em 14 de agosto de 2019 como a região administrativa, a região 32, né? O governo vem investindo pesado dentro do Sol Nascente, com obras de infraestrutura. Por exemplo, trecho 3, um dos trechos mais delicados e complicados dentro da RA32, toda chuva, né? Não tinha infraestrutura, não tinha rede de águas pluviais, acabava prejudicando muitos moradores. Então, hoje ela está quase concluída, né? Até dezembro vai ser concluída toda essa parte, já está trabalhando a Secretaria de Obras em questão da pavimentação do setor. E fora isso, recebemos já, né, a rodoviária, a nossa rodoviária, terminal rodoviário, o restaurante comunitário, a Agência do Trabalhador, a Casa da Mulher Brasileira. No trecho 1 está sendo construída uma escola, certo? E também o pôr do sol, que muitas pessoas falam assim: ah, mas só tem obra no Sol Nascente. Não tem no pôr do sol. Estamos num processo de licitação, a Secretaria de Obras já está naquele momento de escolher das empresas apresentarem a proposta, e o próximo mês agora já vai ser revelada a empresa vencedora. Além disso, tem a UPA também, que é um pedido, né, da comunidade. Há expectativa também de delegacia por aqui, batalhão da Polícia Militar, grupamento do Corpo de Bombeiros vai ter, né? Isso, no trecho 1 já está sendo construído o batalhão do Corpo de Bombeiro. Aqui no trecho 2 também já tem o lote. A Polícia Militar já teve fazendo a vistoria aqui, já vai fazer o cercamento, já para a questão da licitação da construção. E a nossa UPA, né? Vai ser a maior UPA do Distrito Federal, aqui dentro do Sol Nascente, está sendo construída aqui no trecho 3, aqui perto da chácara 85. Os moradores falam também a respeito de um pouco mais de ônibus e a questão de sinalização. Nós sabemos que está em obras, então alguns pontos têm pavimento novo, ainda não foi feita a sinalização. Há expectativa de fazer já imediatamente ou apenas quando terminar essas obras, por exemplo, no trecho 3? Vamos lá, ontem já começou a fazer essa questão, o Detran já começou a trabalhar ontem à noite na questão da sinalização, né? Tanto faixa de pedestre como a sinalização vertical. E no trecho 2 nós já temos, porém já pediu aqui também, já fiz um documento, mandei pro Detran pedindo, né, para pintar, renovar a pintura aqui da sinalização. E os locais que estão em obras, esses locais vão também receber todo tipo de sinalização. Administrador, muito obrigado mais uma vez por receber a reportagem da Rádio Bandeirantes aqui na administração, viu? Eu que agradeço a Bandeirante e um abraço a todos os ouvintes. Então estivemos com o administrador regional do Sol Nascente, Cláudio Ferreira. 11:39. E com tempo seco e a baixa umidade, quem mora aqui no Distrito Federal sente a respiração mais pesada, o nariz e a boca, né? E a pele também, fica tudo mais seco, né? A sede aumenta. Para nos falar dos cuidados que devemos ter com a saúde, está conosco ao vivo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, em Brasília, no centro da capital federal, o médico e clínico geral do Hospital Anchieta, doutor André Pérez, a quem eu já agradeço a participação aqui no Manhã Bandeirantes. Doutor, eu imagino que nessa época do ano aumente ali o número de gente, de pessoas que procuram, né, o consultório, um atendimento clínico ali, por causa desse tempo seco, né? O que é que o pessoal tem se queixado ali? Bem-vindo, doutor. Bom dia, tudo bom? Então, com a vinda desse tempo seco, Brasília, o Centro-Oeste por si só já é uma região que de fato tem uma baixa umidade, né? A gente registrou aí uma carência de chuvas aí de mais de 50 dias aí no Distrito Federal, que acaba acarretando na baixa umidade. Nos últimos dias eu venho vendo bastante a quantidade, o aumento do fluxo de pacientes com queixas respiratórias, principalmente pacientes que já tinham um quadro prévio, um quadro alérgico, uma rinite, ou então até alguns casos mais sérios, como por exemplo a própria asma. É importante entender que no ressecamento, né, por conta do tempo seco, a gente perde nossa primeira linha de defesa, que no caso é a pele. Nossa pele fica mais fragilizada. Então é muito comum nesse tempo mais seco a gente ter ressecamento de lábio, ressecamento de olhos, tosse seca, justamente pela perda dessa primeira defesa nossa, que é a mucosa da pele. Então, alguns pacientes que têm já uma predisposição a problemas respiratórios, tá? E aqui eu pego, em especial, as crianças e os idosos, tem que ter realmente um alerta ligado. É importante se hidratar bastante durante esse período e evitar a exposição do sol no momento de calor mais intenso, que é por volta das 10 até as 16 horas. Então, para quem quer pegar um solzinho aí, eu recomendo acordar um pouquinho mais cedo. É escapar desse horário ali que o sol tá rachando, né? E doutor, nessa parte, você comentou sobre a pele, né? A hidratação da pele ali que também é importante, mas e na hora da gente tomar banho, é bom evitar sabonete? Tem algum sabonete, alguma orientação especial nesse sentido? Tanto faz ali o sabonete em barra, né? Ou aquele líquido, ou se puder evitar o sabonete é o melhor. A ideia do banho é mais uma questão higiênica, né? Assim, pensando na hidratação da derme, da pele, a gente tem vários tipos de hidratantes que se preenche melhor com o perfil de cada paciente. Tem pessoas que naturalmente produz mais, tem uma pele mais sebácea, mais gordurosa, vamos falar assim, né? E existem alguns cremes que são para peles mais naturalmente ressecadas, que são as que ficam mais fragilizadas nesse momento. É importante que esse segmento se faça com um médico dermatologista, para poder fazer esse segmento clínico e o paciente fique bem assistido. Lembrar de hidratar bastante. A gente coloca na indicação aí de 3 até 4 litros de água por dia, tá? O que a população pode fazer para poder se proteger nesse momento de fragilidade? Lembrar primeiro, como eu falei, se hidratar bastante, evitar o sol nesses picos, né, das 10 até as 16 horas. Existe também, em alguns casos, o uso de colírios, né, para poder lubrificar o globo ocular, e também o uso da manteiga de cacau, né? Vou falar assim de maneira mais aberta. Sim, importante para o pessoal entender. Então, o senhor falou agora sobre o ressecamento dos olhos, que a gente que sente um pouco mais esse tempo seco, o que a gente pode procurar ali na farmácia para poder auxiliar nessa hidratação dos olhos? Correto. Existem diversas soluções oftalmológicas, desde soluções que visa a lubrificação, até mesmo soluções que tem antibiótico na composição. A gente tem um antibiótico muito, muito bom que a gente faz no pronto-socorro para pacientes que têm conjuntivite de etiologia bacteriana, que é a tobramicina, né? Mas nesses casos não é necessário o uso de antibiótico, até porque antibiótico se usa em infecções bacterianas. É muito importante frisar isso, porque às vezes, vou colocar um colírio com um antibiótico aqui, bom que eu já... Já dá uma reforçada na imunidade, não é bem assim não, né? É bem assim que funciona não. Existem diversas opções para poder fazer a lubrificação do globo ocular, tá? Lavagem com soro fisiológico também é importante. É interessante que também tem esse cuidado adicional com a pele, tá? principalmente para idosos. Eu vou abrir aqui de novo mais um alerta. Isso é uma queixa que o corpo clínico do Anchieta pega bastante. A questão da desidratação no idoso. O idoso por si só já é um grupo de risco para desidratação. Nesse calor, eles desidratam ainda mais. E a desidratação realmente é que é o grande vilão. Desidratação é, a gente acha que é brincadeira, que é algo assim, só tomar água, mas não é tão simples assim não. Parece bobo, mas gera consequências assim importantes. Então, eu ligo até um alerta que é muito importante, a questão da hidratação. Hidratação que vai além desse consumo de água, que também é muito importante, mas também, exato, esses cuidados com a pele, exato, com a mucosa, exatamente, bucal, né, e nasal. Exatamente. E falando nisso, doutor, cuidado ali. Eu sofro demais com o tempo seco aqui em Brasília, né? O que a gente pode fazer? Puxa aquela coisa que você... Parece que você puxa uma tonelada de ar e o negócio entra ali, um fiapo. Eu tenho um problema demais, sangramento no nariz. O que a gente pode fazer no dia a dia? Que tem aquela recomendação do umidificador que até me auxilia, isso, me quebra um galho na hora de dormir, mas eu não posso ficar com o umidificador o tempo todo, né, ao longo do dia. Tem alguma solução nasal que eu posso procurar para me auxiliar nessa hidratação também? Existem diversas soluções que podem ser utilizadas, né? Uma solução que pode também ter uma boa indicação, porque por conta da seca a gente acaba que também tem processos infecciosos secundários a essa fragilidade da mucosa, né? Existem algumas soluções de lubrificação e também com corticoide, que pode ser útil em alguns casos de alguns pacientes. É interessante que a gente faça esse segmento sempre com a consulta médica, que cada caso varia, né? A gente tem que ver se de fato é só algo ambiental ou se existe alguma coisa secundária a esse processo do ressecamento ou da epistaxis, que é o sangramento nasal. É algo que pode ser feito, e aqui eu vou dar para ser mais flexível, é a questão do umidificador. E gente, vamos evitar o ar-condicionado aí, eu sei que esse calor pede. A meu melhor amigo, aqui no estúdio agora 21 graus aqui, graças ao meu amigo negativos. Ar-condicionado. Eu gosto bastante, viu, doutor? Porque o ar-condicionado, acho que ele resseca ainda, resseca mais o ambiente, né? O método como ele funciona, ele tira a umidade, a água retém calor. Ele tira a umidade, tanto que tem as condensadoras que pingam água, né? Ele tira a umidade para poder esfriar o ambiente. Só que você pensa, Brasília já tá aí com seus 17% de umidade. Aí você vai e coloca um ar-condicionado por cima, aí é complicado. É meu melhor amigo aqui na Rádio Bandeirantes, é esse ar-condicionado que eu sou fã demais. Doutor, quando a gente... Eu faço a ingestão de muita água, né? Até porque a gente trabalha com a voz, precisa bastante. Mas eu confesso que eu não gosto de água. O que a gente pode, não vou dizer substituir, mas assim, para intercalar pelo menos, né? Uhum. Isotônico ajuda, uma água de coco, uma alternativa para... Lembrando aqui, não estou orientando pela substituição da água, que não tem como a gente uma fazer essa... Uma maneira complementar. Isso, alguma coisa ali para não tomar só água o dia inteiro. O que eu posso tomar ali também, né? Somar a essa hidratação. Essa queixa é comum demais, doutor. Eu sou inimigo número um da água. Sou eu, não gosto. A gente pode fazer essa complementação, assim, o melhor que tem é a água de coco mesmo. A água de coco, ela é muito rica em nutrientes. Então, além dela... Isso é natural, né, doutor? Exato. Você precisa se atentar a isso, além, né, dela se hidratar, você também nutre o corpo, entendeu? Agora, existem algumas soluções de isotônicos que também pode ajudar bastante. Ainda mais para paciente que tem desidratação, tá? Vocês possam falar da marca da empresa aqui. Vamos lá, doutor. Tem alguns mais famosos, né? Como, por exemplo, o Gatorade, que são soluções isotônicas que ajudam bastante na você conseguir reinstalar os eletrólitos que foram perdidos, né? Sódio, potássio, que ajuda bastante. Em alguns corredores, por exemplo, de maratona, eles usam esses isotônicos no final das corridas porque eles desidratam, tá? E no tempo seco, a tendência da água é que ela saia do corpo para o ambiente externo. Tá, isso é uma coisa física, na verdade. Então a gente acaba que perde bastante nutrientes. Doutor, também. E o uso do isotônico é quando, hein? Agora, tô com sede, posso tomar um isotônico? A ideia é que você tome até 3 vezes no dia. Em alguns pacientes que, por exemplo, tem dengue, né? Rabovirose, a gente até também... Isso aqui que a gente faz mais em off-label, vamos falar assim, a gente até faz a indicação de tomar o Gatorade para poder ajudar a complementar a hidratação hídrica. Tá? A hidratação hídrica, ela se dá de 3 a 4 litros mais ou menos por dia. O que eu recomendo, que eu vejo que realmente dá certo, que ajuda, são duas coisas. Primeiro, garrafinha é melhor amiga, é mão dada. Então é garrafão na mão, deixa do lado e vai tomando. Vai tomando. Porque se for pra levantar, pra pegar água, esquece. Não toma. E doutor, tem alguma orientação pra gente ajudar na prevenção? Né, assim, sem vou ter uma corrida, vou fazer alguma coisa para eu não sofrer tanto, que a gente falou aqui muito agora, para remediar, né, nessa situação já do tempo seco. Mas o que é que ajuda a gente ali, às vezes, a não ter um problema? Acho que não tem muito para onde fugir, que é beber água, né, doutor? Acaba sendo beber água antes, durante e depois, né? É uma excelente pergunta. Vamos fazer atividade em ambiente externo? Usar protetor, tá? Ainda mais nos horários que o calor tá mais intenso, como eu falei aqui, das 10 às 16. O uso de protetor é fundamental, tá bom? Além do protetor, ele também proteger a pele contra a radiação ultravioleta, ele também hidrata a pele. Então ele acaba fazendo as duas coisas. O uso de protetor é muito importante, ainda mais para pessoas que são caucasianas, que são mais brancas, né? Que são mais fragilizadas a radiação solar. Então, assim, protetor, bonezinho, água, coragem, que tem que ter coragem pra poder. Ah, tem mesmo. E seguir firme. Mas lembrar de hidratar bastante. Desidratação parece besteira, mas é uma queixa muito comum que o corpo clínico do enxerto recebe. E doutor, eu imagino que esse período de seca, né, aumenta a quantidade de pessoas que têm sangramento no nariz, né, em decorrência desse tempo seco, dessa baixa umidade. Quando isso aconteceu, o que é? Como é que a pessoa tem que agir? Porque eu já ouvi que é cabeça para baixo, já ouvi que é cabeça para cima, que deixa sangrar, que faz um tampão. O que é que o senhor orienta? Ó, o sangramento nasal, também conhecido como nome semiológico de epistaxis, acontece, na grande maioria das vezes, por conta de uma lesão. Vamos colocar aqui em referência o tempo que a gente tá passando agora, né? A gente tem um ressecamento da mucosa, que é nosso mecanismo de defesa, vamos falar desse jeito. E aí, você tem uma lesão micro, que ela vai ter um sangramento. O nariz é uma região muito vascularizada. Muito vascularizado. Então, assim, pra você ter um sangramento nasal é muito fácil. Muito fácil. Agora, tem que ver se o sangramento é um sangramento ativo. O que é um sangramento ativo? Que você vê que o sangue tá escorrendo. Escorrendo mesmo. Tá? Isso é um sangramento ativo. Ou que goteja, né? Goteja, exatamente. Ou se é um sangramento remanescente. Algo de cortar. Você passa o dedo e você vê que tá borrado, tá? Então, um sangramento de borramento ou então um sangramento ativo. São dois tipos de sangramentos diferentes. Sangramento ativo, dependendo do grau dele, vale uma visita no pronto-socorro, tá? Se for um sangramento que você vê que não tá parando por mais de 5, 10, 15 minutos, e é um sangramento ativo de gotejamento, vale uma visita pro pronto-socorro, tá? Se for um sangramento mais de borramento, então um sangramento que não é tão intenso, a indicação é que deixe sangrar mesmo, tá? Que o corpo vai fazer a proteção, a famosa casquinha. Mas deixa sangrar como, doutor? A cabeça baixa, a cabeça pra cima, vira, não vira, porque vai descer pra garganta, vira, porque o sangue é seu mesmo, não tem problema. Pode inclinar a cabeça, e deixa o sangue fluir. A ideia é que pare, tá? Aham. Esses sangramentos, na grande maioria das vezes, são autolimitados, ou seja, eles melhoram um pouco. Essa inclinação pra trás ali, pra diminuir a pressão do sangue ali, ou a inclinação exatamente. Mesmo, né? Você colocar pra frente, você vai fazer uma pressão e aí vai piorar o sangramento. Aí é que não passa mesmo, né? É exatamente. Doutor, então assim, tá liberado o colírio, né? Uma solução nasal também ajuda. Ajuda. E muita água nesse período. E protetor solar. Vamos lembrar também aqui, vou só fazer mais um ponto, que esse tempo, ele também favorece bastante a proliferação de processos infecciosos, principalmente de etiologia viral. Um tempo atrás a gente passou por um aumento de casos de influenza, a gente teve até um dia D, que é um dia de vacinação, que aconteceu no mês de maio, mas eu vejo que, assim, é uma demanda que tem crescido bastante, que é as infecções oportunistas que acontecem por conta dessa fragilidade. Então, tosse persistente, que piora pela noite, falta de ar, que a gente chama de dispneia, dificuldade para respirar, febre acima de 37.7, vale uma visita também no pronto-socorro pra gente poder testar e ver se é influenza A e B ou até mesmo Covid. E aí ficar ligado, né? Tentar manter aquele distanciamento, sempre tá higienizando as mãos, né, doutor? Exato. E usar a máscara ali também, é importantíssimo, né? Hidratar, protetor solar, mão dada, garrafinha do lado. Vai dar certo, vai e passar. E fica esperto aí com quem tá tossindo, viu? Agradeço a entrevista do Dr. André Pérez, médico clínico geral do Hospital Anchieta. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço pela oportunidade. Uma entrevista bem esclarecedora, doutor. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. E aí eu vou tomar um gole d'água, né? Depois dessa entrevista, dessa orientação do Dr. André Pérez, vou tomar um golinho d'água e eu volto já já, viu? Você viu? 11:55, fica aí que eu volto já. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. Band Cidade. Às 10 para 7 da noite, o resumo dinâmico dos fatos que movimentam as principais regiões do DF e em torno. Está acontecendo? Está no Band Cidade. Nossos repórteres trazem o que é notícia direto da sua comunidade. Análise crítica do que realmente importa. As novidades que mudam em um segundo, direto da rádio Band News FM. Às 10 para 7 da noite, você está comigo, Renata Dourado, no Band Cidade da TV Band. Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. 11 horas e 57 minutos. Manhã Bandeirantes. E ainda tem mais informações aqui no Manhã Bandeirantes, reta final do nosso programa, tá? Essa tá pra você aí, olha só. Pessoas com deficiência que buscam benefício de prestação continuada, o BPC, na Justiça, terão que passar por avaliação biopsicossocial. A medida foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça e passa a valer em março de 2026. Hoje, avaliações desse tipo são exigidas apenas quando o pedido é feito diretamente no INSS. Com a nova medida, os critérios serão aplicados tanto na via administrativa quanto na judicial. A avaliação deve ser feita por profissionais capacitados, mas sua conclusão não determina automaticamente a concessão do benefício. Não acha que porque fez que vai ganhar o benefício, não, viu gente? Continua ali todo o processo. A decisão final continua sendo do juiz responsável pelo caso. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou dois homens por latrocínio, corrupção de menores e receptação. O caso ocorreu em outubro de 2020 em Samambaia, quando um dos acusados, junto com o adolescente, entrou na casa da vítima para roubar um celular. Após atacarem a vítima, os dois atearam fogo na casa. O laudo da perícia confirmou a morte por ação térmica pelo fogo. Além do crime de latrocínio, o primeiro homem foi condenado pelo crime de corrupção de menores por estar acompanhado de um menor. Somadas, as penas dos crimes totalizaram cerca de 26 anos de prisão em regime fechado. E foi assinada a ordem de serviço para a construção de uma nova unidade básica de saúde no setor Mansões Pôr do Sol, em Águas Lindas de Goiás. O projeto prevê a implantação de uma UBS tipo 1 com serviços de atenção primária em saúde e equipe técnica especializada. A iniciativa visa atender a demanda crescente por serviços básicos de saúde na região e ampliar o acesso da população aos atendimentos preventivos e de cuidado contínuo. A obra integra o novo programa de aceleração do crescimento, com investimento total de 2 milhões de reais. A previsão de entrega dessa unidade básica de saúde ali no setor Mansões Pôr do Sol em Águas Lindas é de 28 de abril do ano que vem. chegamos ao fim, né, gente? Amanhã, às 11 horas da manhã, eu estou de volta com você aqui na Rádio Bandeirantes, a nossa 89.9 FM. Eu espero por você, viu? Você pode já participar da nossa programação. Você sabe, aqui nós damos, né, voz a você, ouvimos sua demanda, levamos, cobramos autoridades. Mas hoje eu fico por aqui. Amanhã eu volto. Fique agora com Nossa Área, do meu amigo Elias Júnior. À tarde tem nossa programação musical. Continua com a gente aqui na 89.9 FM. Você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes, terça-feira, dia 12 de agosto, terça-feira de celebração, terça-feira de definição, terça-feira de apreensão, afinal de contas, sorteio definido de quartas de final de Copa do Brasil. E todo esse chaveamento, claro, você vai ter aqui no Nossa Área de hoje. Mas a ideia, neste início, é a ideia de que o bom marinheiro, ele saiba navegar bem em mar revolto. Sim, essa é a premissa básica para comandar uma embarcação. Mas talvez o melhor marinheiro não seja aquele que saiba só navegar no mar mexido, aquele de ondas altas. Talvez o mais qualificado seja aquele que consiga evitar o mar quando ele for estar nas piores condições. Aí sim é o marinheiro previdente. Sim, o ideal para cada um é navegar, e você pode levar isso para sua vida, é navegar em mar de almirante, com céu azul, aquele céu de brigadeiro. Só que a questão é, nem sempre vamos conseguir evitar a turbulência no ar, o obstáculo na terra e as intempéries no mar. Aí vem qualidade, competência e experiência para poder passar por estes obstáculos, estas intempéries, por estes mares revoltos. E esta é uma espécie de mantra que cada um precisa levar para o seu cotidiano para que as coisas possam caminhar de uma maneira mais adequada, mais justa e menos arriscada. Tudo que eu imaginei que dentro do futebol o técnico Dorival Júnior tivesse de sobra, que afinal de contas ninguém chega aos mais de 60 anos em super boa atividade, comandando uma das mais importantes equipes do futebol sul-americano e mundial, sem que tivesse experiência, qualidade e competência. E esse é o caso até aqui do Dorival. Mas quis o destino que os últimos trabalhos não fossem tão recomendados. E aí você começa a ficar com uma certa suspeita de que toda essa qualidade, toda essa experiência, ela já não tenha mais, na proporção direta, a competência desejada. E isso me dói um bocado. Por quê? Porque o Dorival é um treinador que tem muita afeição ao jornalista, é um treinador que tem muito respeito ao árbitro, muito respeito à árbitra, muito respeito aos nossos companheiros e às nossas companheiras de profissão. É um cara que muito raramente você vai ver exaltado, xingando e passando do ponto. Muito raramente, talvez, eu não me lembre de um ato em que o Dorival tenha sido claramente desrespeitoso diretamente com quem quer que seja, porque este não é o perfil dele. Mas é fato, desde a seleção brasileira, quando principalmente o Dorival tinha um encantamento com boas ideias, mas que não se transformaram em ideias produtivas, quando ele passou a ser meio messiânico com a ideia de que o Brasil estaria na decisão da Copa do Mundo de 2026, mas ele não tinha formatado o modelo, não tinha entendido o que é que precisava fazer para aquele objetivo lá na frente pudesse ser alcançado. Então, tem aquilo que você fala e aquilo que você faz. E o que ele fez na partida do Brasil contra a Argentina foi um dos maiores fiascos da história do futebol brasileiro, quando em pleno Monumental de Nuins ele coloca um modelo de jogo no 4-2-4 e uma seleção que não tinha qualidade e não tinha jogadores de ataque capacitados para poder marcar quando não tivessem a posse de bola. E aí o fiasco foi gigantesco e a goleada aplicada pela Argentina sobre a seleção brasileira acabou custando o próprio emprego do Dorival Júnior. Não só por conta da seleção, mas também por conta da seleção, a gente começa a ficar um pouco mais com o pé atrás, começa a ter um pouco mais de suspeita em relação à competência anteriormente demonstrada pelo Dorival, mas que não parece mais ser tão evidente, principalmente depois do seu trabalho. Quando ele chega no Corinthians, você tem uma expectativa maior, até porque o Corinthians é o time de maior torcida do estado de São Paulo, é o time de maior torcida em boa parte do território nacional, só perde para a equipe do Flamengo. E é fato, quando você tem uma torcida que é extremamente fiel e que ela só cobra depois que a bola para de rolar, você tem alguém que te apoia, alguém que naquele momento que é o mais difícil, que pode vir a ser o mais adverso, você tem o apoio de uma fiel que invariavelmente lota os estádios, e quando os jogos são disputados na Neoquímica Arena, é uma média de público impressionante e muito favorável ao seu time. Então você tem apoio, mas você tem apoio sem resultado, a coisa começa a não ser tão qualificada. E aí o Corinthians começa a andar de lado, o Corinthians começa a não ter a ideia de jogo que todos nós imaginaríamos que teria, mesmo tendo elenco. Ah, é fato, o Corinthians não investiu nada por absoluta falta de caixa, nada nesta janela. É fato, é verdade, mas lembre-se, o Corinthians não investe, mas já tem custos muito elevados. Terceira folha de pagamento mais cara desta nação. E aí, a partida de ontem contra o Juventude, ela não só mostra falta de atitude do elenco, mas principalmente uma ideia ultrapassada de treinador. O Dorival, depois de um primeiro tempo pífio da equipe corintiana, já teria obrigatoriamente que voltar com três mudanças. Pouco me importa que quando você olhe para o seu banco de reservas, você não encontre grandes alternativas para fazer grandes mudanças. Mas pior do que lá estava, pior do que aquilo que havia acontecido nos primeiros 45 minutos, não poderia ser. Então, essa ideia de que você obrigatoriamente tenha que voltar com a mesma equipe para não sinalizar que alguns jogadores foram muito abaixo e colocá-los na alça de mira do torcedor, essa é uma ideia ultrapassada. Essa é uma ideia que não pode mais vingar. Se o seu time não jogou nada no primeiro tempo, você tem obrigação de mudar. E quanto mais rápido mudar, mais chances tem de pelo menos tentar mudar todo aquele panorama que foi deficitário, que foi ruim numa primeira etapa. E infelizmente, mais uma vez, o Dorival, ele foi a ideia de passado, uma ideia ultrapassada de esperar pelo menos 15 minutos para que as primeiras modificações pudessem ser feitas. Fez as modificações, não que tivesse muito adiantado, não foi o caso, mas pelo menos há uma tentativa. É fato, o elenco do Corinthians é diminuto, o elenco do Corinthians é ajustado. Você, quando não tem Memphis Depay, quando não tem Garro, quando não tem Yuri Alberto no ápice, você começa a ter mais dificuldade. Quando você perde o Carrijo e vai perdê-lo por todo o final desta temporada, você perde um mordedor, você perde um cara que tem muita qualidade na marcação, mas também saberia sair jogando. E aí você não tem substitutos à altura. Isso é fato, é reconhecido, mas um time do tamanho do Corinthians pode tudo. A única coisa que um time do tamanho do Corinthians Corinthians não pode é não ter entrega. Por definição, o time do Corinthians, ele nasce com atitude, ele nasce com entrega, ele nasce com o suor até a última gota. Essa é a trajetória histórica desse time, fundada em 1910. E ontem, infelizmente, o que se viu foi um Corinthians fraco, um Corinthians desfocado e um Corinthians que ainda demorou muito para entender que poderia ser modificado. É um triste fim? Não, muito pelo contrário. É só um bom e belo alerta que precisa ser aceso. Ótimo que você esteja por aqui, né? E é por aqui na sua Rádio Bandeirantes, às 12 horas e mais 10 minutos, que a partir de agora vamos girar os nossos repórteres para que você continue a ter a melhor informação esportiva. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. E começamos pelo Corinthians, com direito a sorteio de quartas de final de Copa do Brasil. Alô, Luiz Fabiani, seja bem-vindo, boa tarde. Alô, Eli, um grande abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Nossa Área. A derrota foi um banho de água fria pro Corinthians, né? Logo após a classificação contra o Palmeiras, encarar o Juventude, que vinha de 4 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, e não voltar com 1 ponto de Caxias do Sul, certamente foi muito triste pro técnico Dorival Júnior e para toda a torcida alvinegra. Hoje pela manhã, sorteio da Copa do Brasil realizado, e o Corinthians terá pela frente, nas quartas de final, o Atlético Paranaense. Jogo de ida na semana do dia 27 de agosto em Curitiba, e a decisão para 11 de setembro na Neoquímica Arena. Os demais confrontos: o Fluminense encara o Bahia, o Vasco encara o Botafogo, e um clássico mineiro, Cruzeiro e Atlético, saem daí os classificados às semifinais. Na chave do Corinthians, o Timão terá pela frente o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Galo, caso, é claro, se classifique do Atlético Paranaense nas quartas de final. Corinthians. Pois é, são as informações do Corinthians para você. Caiu muito mal, mas muito mal mesmo, a derrota de ontem. Mas, na contramão dessa história, nada contra o Atlético Paranaense, que conquistou brava e heroicamente a sua classificação às quartas de final, quando ninguém imaginaria que essa classificação pudesse ser alcançada. É um time que é muito forte na Arena da Baixada e é um time muito bem treinado pelo Odair Helman. Mas, convenhamos, neste momento eu não faço tipo, se eu sou o técnico Dorival Júnior, fico muito mais confortável em enfrentar na partida de volta em casa o Atlético Paranaense, que é forte na Arena da Baixada, mas vai ter que jogar a primeira partida lá e a volta será na Neoquímica Arena. Fico muito mais confortável de enfrentar o Atlético Paranaense do que pegar o Fluminense, do que pegar o Bahia, do que pegar o Botafogo, do que pegar o Atlético Mineiro, do que pegar o Cruzeiro. Claramente, na minha opinião, o único time que está nesse momento no mesmo patamar do Atlético Paranaense é o Vasco da Gama. Alô, Mateuzinho, derrota dolorida, Mateuzinho. Entender que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que é um pouco traiçoeiro. A gente muitas das vezes pode pensar que só porque está na metade do campeonato que tem tempo para recuperar os pontos perdidos, mas todo jogo, como foi o jogo de hoje, muito difícil. Uma equipe do Juventude que está na zona de rebaixamento jogar o jogo da vida, a gente apenas como um jogo qualquer, isso não pode. Eu acho que falta um pouquinho da nossa equipe entender que o Campeonato Brasileiro não se pode perder pontos. E, cara, estamos incomodados, falo por mim, pelos outros, pela conversa que tivemos ali, mas é procurar entender que não pode se repetir, porque se acabar repetindo a gente vai ter o mesmo problema que a gente teve ano passado. É difícil de falar o que possa acontecer, até porque nós mostramos em alguns jogos pontuais a capacidade do nosso time, e é o que a gente se cobra, que a gente deve não só ir apenas em jogos pontuais, ter aquela postura, ter aquele nível de jogo, mas sim o ano inteiro, porque nossa equipe tem qualidade. Pra gente querer almejar algo maior, a gente precisa disso o ano todo, e é isso que a gente se cobra. Infelizmente, no brasileiro, eu acho que falta alguma coisa pra gente alavancar na competição. Então, é descobrir o que a gente tá errando, o que tá faltando pra nós, pra que a gente possa virar essa chave no brasileiro e começar a subir. É isso, é importante entender que não é uma chave. Eu não gosto dessa ideia de que, olha, você joga de uma maneira no Campeonato Brasileiro, de outra maneira na Copa do Brasil, de outra maneira na Libertadores ou na Sul-Americana. O time é o mesmo, a essência é a mesma. Você tem que entender que precisa jogar de maneiras diferentes contra adversários diferentes, independentemente de qual competição seja. E outra coisa que é fundamental num calendário onde você tem as 75 partidas por ano, você precisa saber como utilizar os seus melhores jogadores no momento mais importante. E aí é o poder da escolha. Mas é bom lembrar, o Corinthians, mesmo na Bacia das Almas, é o único representante do estado mais importante da nação em quartas de final de Copa do Brasil. Ou seja, só o Corinthians representa o estado de São Paulo entre as 8 equipes que estão classificadas para as quartas de final da Copa do Brasil. E gostem ou não, isso é um alento. Informações do Palmeiras. Oi, Bruno Migliozzi, boa tarde. Fala, Elia, tudo bem? Boa tarde, abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes durante a nossa área, chegando com as informações do Palmeiras, que nessa preparação pra Copa Libertadores, claro que de ouro no duelo contra o Universitário pelas oitavas de final nessa quinta-feira, mas também de movimentações quentes do mercado de transferências. A gente já falou aqui sobre o Jefté, lateral esquerdo brasileiro, que estava no Rangers da Escócia e deve se juntar ao Verdão pra suprir a saída de Vanderlan, também do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, está no Nottingham Forest e deve chegar para fazer sombra ao Everton, mas também outro nome. Agora pro ataque. Palmeiras conversa com o Brighton para saber a situação de Júlio Enciso, atacante de 21 anos, paraguaio, destaque da seleção paraguaia e que já foi também destaque na Premier League, apesar de um tempo já no banco de reserva sem ter muitas oportunidades. Pode ser aí um jogador mais caro, mas que o Palmeiras vai consultar a situação para saber da possibilidade. Evidentemente, com movimentações de mercado já mais restritas, depois de uma janela cheia, o Palmeiras já contratou bastante, mas principalmente para suprir as saídas, né? De Estevão, Richard Rios e agora do Vanderlan, são esses os alvos palmeirenses. Para destacar o duelo de quinta-feira, ele ia contra o Universitário, Palmeiras pode contar já com o Murilo mais recuperado. Esteve no banco de reservas contra o Ceará, mas quem sabe depois de uma boa sequência já deve voltar para a equipe titular, o zagueiro do Palmeiras, que teve boa sequência na temporada até aqui, em 2025. Elia. Palmeiras. Verdade, verdade. Boa volta aí ao Murilo, que, convenhamos, é muito melhor jogador do que o Mikael. Carlos Miguel, todo mundo sabe, é um jogador de grande qualidade, tem estatura elevada e para goleiro hoje isso é determinante. Não se deu bem no Nottingham Forest, jogou só 3 partidas, estranhamente até, ele tem muita qualidade. Agora, todos sabem que é um cara não afeito à reserva. Ele saiu do Corinthians, a maneira como saiu não foi tranquila, o Cássio reclamou bastante da atitude do Carlos Miguel e aí toda a história tem 3 versões, a de um no caso a do Cássio, a de outro no caso a do Carlos Miguel e a verdade. E eu não sei exatamente qual é a verdade, mas houve reclamação pela maneira mais incisiva como o Carlos Miguel cobrava a possibilidade ou a necessidade de ser o titular do Corinthians. Eu, particularmente, entendo o seguinte, tem que jogar o melhor. E naquele momento o melhor era o Carlos Miguel. E se eu sou o melhor, claramente, eu não vou ficar fazendo tipo. Só que vou ser verdadeiro, leal e direto. E vou cobrar na cara de quem quer que seja a minha colocação como titular da equipe. Resta saber como é que o Carlos Miguel vai chegar ao time do Palmeiras e como é que o Everton e Carlos Miguel vão se entender neste momento. Vestiário é algo sempre interessante de você poder reconhecer como é que ele vai se comportar cada um dentro do seu estilo num vestiário que até então é muito pacífico. Informações do São Paulo. Oi, PDV, um abraço. Fala, Eli, um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no nosso área. O São Paulo avança por Igor Rabelo, zagueiro experiente, 30 anos do Atlético Mineiro. Sonho antigo do tricolor paulista, esteve próximo de vestir as cores do São Paulo. Algumas temporadas a negociação acabou emperrando, mas dessa vez o negócio acontece e tende a ser sacramentado já nas próximas horas para que o Igor Rabelo se junte aí ao elenco do tricolor paulista também nos próximos dias. Tem contrato com o Galo até o final do ano, mas o Atlético não faz jogo duro já para liberar Igor Rabelo de forma antecipada. O tricolor busca urgentemente um zagueiro aí para que sirva o técnico Hernan Crespo. Costuma utilizar a formação com três defensores ali na linha defensiva. E Igor Rabelo, portanto, deve ficar à disposição de Crespo nos próximos dias. Outra negociação do São Paulo: Christian Medina, meia do Estudiantes. Este negócio um pouco mais complicado aí para ser sacramentado. Hoje o tricolor paulista entra em campo pela Libertadores, oitavas de final, contra o Atlético Nacional. O time terá novidades: retorno de Alisson no meio-campo, de Cedric pelo lado direito e também de Luciano no ataque. Tricolor São Paulo. Lucas Moura fala pra você. Faz parte, né, da vida de um atleta de futebol. A lesão, ela acontece, então a gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que se cuidar e ter muita resiliência, né, muito apoio da família. Isso eu tive bastante, dos amigos, e agora é poder desfrutar aí desse retorno e ajudar o São Paulo. Não, a dor ainda vai ter um pouquinho, é normal, né, todo atleta de futebol, falar que jogar sem nenhuma dor é muito difícil, né, mas as dores que eu sinto já estão me limitando mais, como antes me limitava naquele retorno em maio. Ainda não estava conseguindo fazer minhas jogadas, não estava totalmente livre, né? Então estava muito limitado, e agora eu já não tenho mais limitações, já estou mais à vontade para poder fazer minhas jogadas, arrancar, driblar, e agora é recuperar o ritmo, né? Como eu falei, pouco a pouco, jogo a jogo, para poder estar 100%. Ah, acho que terça-feira, sendo bem sincero, não conversei com ele ainda sobre isso, mas acho que é bem difícil eu começar a titular, né? Tô voltando agora, a gente tem que ir com calma, né? Eu tenho que ter paciência também, porque se me perguntar, claro que eu vou querer jogar, mas a gente tem que saber lidar com isso, tem que controlar a carga. Hoje joguei 15 minutos, talvez na terça jogar um pouco mais, depois do próximo jogo um pouco mais, até eu estar 100% para poder iniciar uma partida, mas acho que terça-feira ainda é muito cedo. Pois é, quando o próprio jogador tem essa convicção, é sinal de que sim, devagar com andor, que o santo é de barro. Informações do Santos, que vem de Vitória, que vem de Guilherme como protagonista e não Neymar. Novos tempos, novos rumos. Alô, Pedro Coin, boa tarde. Fala, Elia, muito boa tarde para você e pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. O Santos se prepara para a partida contra o Vasco no próximo domingo, dia 17, às 4 horas da tarde. O jogo será no Morumbis, casa do São Paulo, e o Peixe anunciou que mais de 40 mil lugares já foram vendidos para a partida do próximo final de semana. Lembrando que o Alvinegro terá semana cheia para treinamentos, já que não está em nenhuma das competições da Conmebol nessa temporada. No gramado, o Santos passa por um dos melhores momentos do ano. Apesar de pressionado, o Kleber Xavier conseguiu levar o Santos a 3 vitórias desde a parada para a Copa do Mundo de clubes. E nesse momento, o Santos tem campanha superior a 55% de aproveitamento. Com as vitórias, o Peixe saiu da zona de rebaixamento e se candidata a uma possível classificação à Sul-Americana de 2026. Santos. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola Brasília, a resenha do esporte candango com a goleada de informação e bom humor, as polêmicas da rodada, lances decisivos e análise com uma equipe pra lá de entrosada. Aqui seu time entra em campo e você veste a camisa 10 no debate. O futebol do jeito que você gosta e os craques que tem muito o que falar. Se a bola rolou no Distrito Federal, está na tela da Band, os donos da bola Brasília. De segunda a sexta, de meio-dia e meia a 1:30 da tarde. vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Pelo Jornal Gente na Bandeirantes, passam as personalidades mais influentes. Um espaço para o encontro de ideias e o confronto de opiniões. Essencial para ficar bem informado. De segunda a sábado, às 8 da manhã. No seu dial, no aplicativo Band Play, pelo YouTube e na TV, no canal Band News. Com Cláudio Humberto de Brasília, Sônia Blota de Paris e em São Paulo, Thaís Freitas e Pedro Campos. Jornal Gente. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia. O seu bolso. A sua vida. Para questionar autoridades. Reivindicar respostas. Cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Todo domingo, às 9 da noite, na Rádio Bandeirantes, você ouve Lendas, a história, a discografia e as curiosidades de lendas da música mundial. O primeiro programa produzido e apresentado por inteligência artificial, mas com a emoção que as lendas merecem. Lendas, todo domingo, às 9 da noite, na Rádio Bandeirantes. Amortecedor da Líder em suspensão é HG Nakata. Pode contar. Sabe aquele amigo próximo, aquela pessoa de confiança com quem você sempre pode contar? Então, com a Nakata é assim, uma marca que está no coração dos mecânicos e nas estradas e ruas do Brasil e do mundo, com a qual você sempre pode contar. É isso mesmo, seja para carro, moto ou caminhão, se a peça é Nakata, não tem erro. Você vai contar com toda a qualidade, performance e durabilidade que precisa quando o assunto é manutenção do seu veículo e a segurança da sua família. Se é Nakata, você sabe, pode contar. Por isso, se você é mecânico, dono do veículo ou aquele parceiro do varejo que oferece peças Nakata sempre para os seus clientes, não esqueça, Nakata, pode contar. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos, pode se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade nos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiúça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas e experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Fechada com a verdade. Na carta, pode contar com a líder em suspensão. Na carta, pode contar. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora é na grande área. Nossa área Brasil. No ar, Elia Júnior. Oferecimento Maicon, como todo consórcio deveria ser. Lá vamos nós! A partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Esta é a sua rede Bandeirantes de Rádios, unida nesta terça-feira, dia 12 de agosto, para que você continue a ter a melhor informação esportiva. Muito bom saber que você está por aqui. Estamos nesta terça-feira fria, mas iluminada em boa parte do território nacional. Terça-feira que definiu os confrontos de quartas de final de Copa do Brasil. E olha que interessante, por mais forte que seja o estado de São Paulo, por mais vigoroso e milionário que seja o futebol deste estado de São Paulo, o Corinthians é o único representante do estado nas quartas de final. Corinthians que enfrenta o Atlético Paranaense, partida de ida na Arena da Baixada, partida de volta na Neoquímica Arena. Os outros confrontos, Fluminense e Bahia, o confronto entre Rogério Ceni e ele, Renato Gaúcho. Vasco da Gama e Botafogo. Entendo que o Botafogo seja muito mais forte neste momento do que o Vasco e melhor treinado. Acho que o David Ancelotti, apesar de não ter experiência, me parece mais qualificado do que o treinador do Vasco, Fernando Diniz. E o confronto dos dois gigantes das Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético Mineiro, para definir o momento do Cruzeiro do português Leonardo Jardim e o momento do Atlético Mineiro do experiente técnico brasileiro Cuca. Estas são as definições de quartas de final do torneio que proporcionalmente melhor paga no futebol brasileiro. Aliás, por falar em pagamento, a presidente Leila Pereira do Palmeiras definiu aquilo que para ela é fundamental dentro do fair play financeiro. A presidente do Palmeiras fala na Rádio Bandeirantes. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que a grande solução dos clubes são virar SAF. Porque com o dono, a responsabilidade é do dono. E esses clubes que são associativos, o presidente fica 2, 3 anos, eles querem ganhar todos os campeonatos e fazem a festa, não pagando absolutamente ninguém. Porque sabe que daqui a 3 anos ele vai sair e vai largar a bucha para outro presidente. E quando você é dono do clube, a responsabilidade é sua. Então eu acho, isso é um próximo assunto, não é? Hoje vamos tratar de fair play financeiro. Eu acho que o futuro do futebol brasileiro são os clubes virarem SAF. Gente, eu vou falar mais uma vez aqui, né, para ficar bem claro. Eu acho que isso é um sonho, não é? Que todos os clubes no Brasil se transformassem em SAF. Mas eu não acredito que... vou falar no Palmeiras, tá? Que o Palmeiras se transforme em SAF. Por quê? Porque muitas pessoas que estão no Palmeiras se acham donos do clube, não é? E aí perderiam essa posição, tá? Então, mas enquanto eu for presidente do Palmeiras, que é uma associação, eu sempre vou lutar com unhas e dentes para o melhor para o clube, sempre pagando em dia as nossas obrigações. Pois é, a presidente Leila Pereira aí coloca o ponto, ou se você preferir, o dedo na ferida. E coloca claramente aí uma posição direta e uma indireta em relação ao time que, na verdade, ultrapassou o Palmeiras nas oitavas de final de Copa do Brasil, no caso o Corinthians, porque foi uma classificação dura, merecida, apertada, mas dentro das quatro linhas. Só que com um detalhe, o Corinthians vira e mexe tem graves problemas financeiros. O Corinthians vira e mexe não consegue arcar com as suas questões financeiras e com os compromissos financeiros que ele, Corinthians, estabeleceu não só em relação aos seus funcionários, mas principalmente também em relação aos seus jogadores. Então, é uma cutucada direta da presidente Leila Pereira em relação ao seu arquirrival, no caso, o Corinthians, que está em quartas de final de Copa do Brasil, e o Palmeiras, neste momento, vai ter que assistir de camarote ou de arquibancada, o Corinthians jogando quartas de final contra o Atlético Paranaense. Acho interessante ouvir também aquilo que neste momento move a equipe do Juventude, um Juventude que foi resgatar um treinador que já tinha tido uma passagem muito importante e muito bem recomendada anteriormente lá no time do sul do país. E a estreia do Thiago Carpini não poderia ter sido melhor. Vitória ontem contra o Corinthians, 2-1. Alô, Carpini, é você. E vai ser assim, vai ser luta até o final, não espere nada diferente disso, e principalmente dos atletas que tão pouco tempo, né, 4, 5 sessões de treino, eles já assimilaram bastante coisa do que a gente acredita e a margem de evolução é grande. Em relação às escolhas, eu acho que também a função do treinador é recuperar atletas, não chegar aqui e pedir 6, 7 contratações, até porque não é possível, não cabe no orçamento, a gente está buscando sim situações, como foi do Formiga, do Jandrei e outras possibilidades que são necessárias, mas outro ponto muito importante é essa retomada, né, de confiança do elenco e recuperar alguns atletas, dentre eles, os que você citou, foi o Cipriano. Eu não acredito que um atleta com o potencial técnico que ele tem, com uma boa estatura, e apesar da estatura também, uma boa velocidade, não pudesse contribuir também com o processo, assim como tantos outros que entraram hoje participaram, os que não entraram também de alguma maneira ajudaram e vão ajudar na nossa caminhada. Então acho que esse também é o nosso desafio, recuperar os atletas que aqui estão. Olha, se o Carpini conseguir fazer o Gabriel Veron treinar, o Gabriel Veron ficar quietinho, treinar, ficar em casa, ser profissional na essência, ele tem muita qualidade, joga muita bola, mas dizem as boas e as más línguas que ele tem dificuldade para dormir cedo. Se conseguir, vai dar muito fruto, não só a própria carreira, como principalmente ao time do Juventude. Quem passa dos 40 anos e tal qual vinho não envelhece é o Nenê, que fala para você. nesses momentos, né, que a gente às vezes um pouquinho mais de experiência e às vezes também um pouquinho de fora, a gente tenta estar auxiliando, porque realmente é um jogo muito difícil, a gente precisava muito do resultado. O Corinthians é um time que vinha numa fase excelente, muito difícil de jogar contra, de ganhar, então foi um jogo muito, muito parelho, né, e graças a Deus a gente continua mantendo a seriedade, a competitividade e o foco, né, pra gente não deixar realmente de escapar, não deixar escapar esses três pontos que pra gente eram vitais para nós voltarmos ali, né, ficar mais perto da, né, da saída dessa zona tão, tão difícil como a gente se encontra. Com certeza facilita, ajuda, e ele deu essa confiança, né, já conversamos logo no primeiro dia, isso me dá uma motivação muito grande. É claro que eu vou estar sempre disponível, dando o meu melhor dentro, né, no dia a dia, nos treinos, dentro de campo, mas com certeza é um cara que você já trabalhou junto, você rendeu, né, você ajudou, teve junto, você ter essa confiança, né, e a maneira como ele joga, porque não é nem que os caras não tinham essa confiança em mim, acho, os que estavam antes, mas era o estilo de jogo deles, né, e às vezes acabava não me ajudando, né, em relação a isso. E eu não, pô, tenho um carinho enorme pelo Tenkachi, pelo Fábio Matias, e assim, mas o estilo de jogo também do Carpini também me favorece. Então ele te conhecendo, né, te dando essa confiança, eu demonstrando que fisicamente eu ainda, mesmo, né, com a minha idade, eu ainda possa estar ajudando e rendendo, né, cumprindo com as minhas obrigações defensivas, que eu acho que é o que ele, né, precisaria. Aí depois ofensivamente, né, com a minha qualidade técnica, eu posso tá podendo ajudar. Então com certeza me ajuda sim. Jogou de novo, Juventude, bola foi solta na esquerda, cruzamento, Matheus Babi dominou, girou em cima do zagueirão do Corinthians, bateu, gol do Juventude, Matheus Babi, pra fazer o segundo gol do Juventude no jogo diante do time do Corinthians. Ele girou em cima do... É isso, Juventude vai a 14 pontos, segue na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, mas agora respira por aparelhos nessa tentativa insana, até eu diria, de escapar do rebaixamento. E se o Thiago Carpini conseguir tirar o Juventude do rebaixamento nessa temporada de 2025, vai ter que ter uma estátua ali em Caxias do Sul, não só como referência, mas acima de tudo como gratidão, porque o momento em que o Carpini chega ao time do Juventude não poderia ser mais delicado. Dorival Júnior, eu quero ouvi-lo. Bora colocar o dedo na ferida, Dorival. Nós vínhamos conseguindo boas partidas, faltando resultado. Hoje é o contrário. Hoje nós fizemos uma partida muito aquém, muito abaixo daquilo que nós estávamos jogando, e com isso um resultado mais que merecido do nosso adversário. Nós temos que entender a competição que nós estamos, a responsabilidade que nós temos e a obrigação de buscarmos pontos. É muito simples isso, só que nós temos que assumir um pouco mais. Todos nós assumirmos e, acima de tudo, buscarmos aquilo que nos falta, que é justamente uma competição de regularidade. Só assim nós vamos encontrar uma melhor condição, porque o que nós estamos apresentando realmente não estamos fazendo por merecer. E podem ter certeza que não vai faltar trabalho para que possamos recuperar essa condição. Nós precisamos melhorar em todos os aspectos. Nós temos consciência disso e vamos trabalhar para que tudo aconteça. Agora, nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos deixando de fazer. Era uma preocupação, sim, de todos nós.